ar e Nominata 616. Olá pessoal, estamos começando aqui mais o Inominata 616. Eu sou o Coveiro e tenho um recado para Tony Stark. Te cuida, Tony Stark. Sua Riri Williams tá lá em Wakanda. Oi, eu sou o Felga e acabei de ver uma mistura de James Bond com Rei Leão. Não tá muito longe disso não, né? O diretor, ele até falou isso. Aqui é o Paulo e finalmente depois de 30 anos, uma continuação de Um Príncipe em Nova York. Não exagera, coitado, que ele nem foi pra Nova York. Nem Nova York apareceu nesse filme, Paulo. Não, para lá, cara. Mas, se você for olhar, o Akin mudou o nome pra T'Chaka. E o... Agora esqueci o nome do amigo dele. Na verdade, era o irmão dele, que era... se tornou o pai do Killmonger. O Akabe. É, o Akabe, na verdade, que se tornou o Eric. Tá, e aí todo mundo vai rever o filme pra tentar entender tua referência, né? Porque ninguém lembra mais desses outros nomes. Mas, cara, se você for ver o Príncipe de Nova York, aparece até o Nick Fury, cara. Foi o T'Chaka quem furou o olho do Nick Fury. Oi, eu sou o Mandarin e depois do filme do Bagheera, agora é o Carum do Balu. Muito bem, né? Vai ser o Homem Urso, o vilão do Homem-Aranha, que vai ter um filme próprio. Pessoal, acabou de sair do final de semana de estreia de Pantera Negra. É um filme que realmente agradou a muitos, né? Claro que vai ter sempre as pessoas que criticam. Tem muita gente que tá meio viúvo dos filmes da editora desde novembro passado, né? Então teve alguns suspeitos de boicote aí por conta de que o site X privilegia só filmes da Marvel. Ou, enfim, questões mais de cunho social que quiseram meio que denegrir o filme, mas não adiantou de nada. Pantera Negra realmente é um sucesso e ninguém sabe até onde vai, né? Bom, e a gente, como sempre, né, tá deixando a nossa leitura não só de e-mails, mas de comentários, enfim, lá pro final do nosso podcast. Aqui a gente já vai, dessa vez, mais uma vez, vai começar direto para discutir sobre o filme do Pantera Negra. What do you know about Wakanda? Bom, a gente sempre começa falando sobre o protagonista, né? Só que eu quero começar de um jeito diferente. Eu quero falar sobre o mundo de Wakanda, que era algo que, se você olhar direitinho, voltando atrás na Marvel Studios, né? Vinha sendo pincelado de que existia alguma coisa suspeita ali na África desde Homem de Ferro 2, né? Tinha um tal do mapa lá, no momento que o Nick Fury apresentou a iniciativa dos Vingadores pro Tony Stark. Tinha um pontinho ali no meio da África, né? Onde hoje a gente acredita que seja o Wakanda, né? Se o Wakanda existisse. Aí voltou a aparecer em Vingadores A Era de Ultron, né? Que inclusive tem um dos vilões do Pantera Negra no filme, né? Ele meio que já sofre um pouco da origem dele, né? Um pedaço da origem dele ali no filme, quando o Ultron corta a mão dele. E a gente, mais pra frente, tem em Guerra Civil a apresentação do Chadwick Boseman em si, né? Do Pantera Negra. Que é interessante, né? Ele vai lá porque uma delegação de Wakandianos foi morta durante o atentado lá dos Ossos Cruzados. O rei foi lá falar numa ONU pra tentar amenizar as coisas, né? Uma conferência em algum lugar da Europa, né? Acho que era Alemanha, né? Não sei agora. Mas enfim. E aí, até então, que o pessoal tinha a impressão de ser Wakanda é apenas mais um país africano qualquer, né? E o que esse filme mostra, né? O que muita gente que já conhecia os quadrinhos tinha uma certa ideia, né? É que o Wakanda é muito, mas muito superior, inclusive, a qualquer civilização atual. Isso tudo graças ao Vibranium. É legal porque o próprio filme apresentou no seu início lá, né? Colocou o filho do John Kenny, né? O Atandua Kenny, né? Que fez o papel do jovem T'Chaka falando com o jovem T'Challa. E aí eles contaram um pouquinho aquela história de que era formado por 5 tribos, né? E cada uma das tribos acabava tendo uma função em Wakanda, né? Só pra gente citar aqui: tribo do rio, mineradora, a tribo mercadora e a tribo da fronteira, né? Então cada um tinha sua função e apenas uma delas é que, tendo uma ideia diferente de que Wakanda não deveria ter esses avanços tecnológicos, essa coisa de muito futurista, né? Devia ser até mais as suas tradições, é uma tribo mais ritualista, é que ficou de fora, digamos assim, do conselho em si. São wakandianos, ainda são, mas eles não fazem parte daquele conselho principal, que é a tribo do Jambari, que seriam as tribos das montanhas, ou mais pra frente a gente pode dizer que seria a tribo dos gorilas brancos, né? Que adora os gorilas brancos. Mas enfim. Aí tem aquela introdução em geral, fala um pouco mais sobre Vibranium. É legal porque finalmente toca no Vibranium, trabalha todas as propriedades que o Vibranium pode ter, né? No decorrer do filme a gente vê isso, desde funções médicas, né? Segundo a Shuri, até funções de armamentistas pesadas. E aí a gente finalmente tem uma cena em que, quando o T'Challa vai buscar uma ex-namorada dele, né? A Nakia, que tem a sua contraparte nos quadrinhos. Quem já ouviu nossos podcasts sabe de quem a gente tá falando. E aí, numa nave, ele mostra dos arredores de Wakanda até a parte interna de Wakanda, né? A parte central, o núcleo central de Wakanda. E aquilo ali foi uma coisa que, assim, em 3D ficou magnífico. Então, em 3D é IMAX, né? E quem viu aquilo já imaginou. Cara, eu acho que eles fizeram essa cena aqui já imaginando um simulador da Disney fazendo um brinquedo daqueles, colocando o cara e fazendo passeio aéreo por Wakanda. E quem tava assistindo lá em 3D teve essa impressão, né? Você viu o mundo de cabo a rabo, aquela coisa de se jogar protegido pela floresta, né? Pela floresta densa, assim, e tendo uma cúpula, tornava a coisa meio camuflada. E aí, quando ultrapassava essa cúpula, você via uma cidade estupenda, né? Com todos os tipos de tecnologia, trem, mais que qualquer metrópole que a gente conhece no mundo de hoje, né? Eles usavam já hologramas no dia a dia dele para pagar as coisas na feira e por aí vai. Tinha a tal das contas Kimoyo, né? Que é uma evolução do cartão Kimoyo que o Priest tinha. Então ele trouxe uma coisa realmente maravilhosa, né? É aquele conceito literalmente levado aos cinemas, talvez pela primeira vez, pelo menos que eu me lembro a primeira vez, né? Do conceito do afrofuturismo, né? E que seria digamos assim, uma ficção científica ultra tecnológica acontecendo bem no meio da África. Ou colocando de uma maneira mais simples, como é que a África seria evoluída, o continente e os países seriam evoluídos se fossem seguir seu rumo natural, né? Que não tivesse intervenção de conquistadores e que não tivesse, digamos assim, sendo explorada e seus recursos retirados a todo momento, né? Então, isso é talvez o primeiro impacto que o filme cause para o público em geral. Que deixa o pessoal assim, bestificado, né? Porque é lindo você misturar aquelas paisagens magníficas de Wakanda, da África, ao mesmo tempo do lado de uma ultra tecnologia, é fascinante mesmo. Cara, o cenário ficou bom, ficou muito bom. Agora eu só fiquei só com algumas dúvidas, porque a gente só viu uma cidade, eu queria ver mais do resto do país, se existem as outras metrópoles de Wakanda também, tem essas cúpulas escondendo e tudo mais. Mas isso daí é engraçado porque remete até aos quadrinhos antigos. Eu tava comentando contigo em off que, se você for olhar essa parte de ser uma... Tu falou que era a floresta densa que tava sendo... que escondia, na verdade não era uma floresta. A floresta é um holograma. Sim, sim, é. A imagem é um holograma, né? Justamente. É. E isso remete, se você pegar, Paulo, ao conceito inicial do Kirby da floresta, que ele chama de uma floresta tecnológica, que era uma floresta artificial. Ela fingia que era uma floresta, mas quando você chegava perto, era tudo tecnologia dentro, assim, sabe? Não sei se você lembra lá do primeiro quadrinho do Kirby, falando de Wakanda. Não, não lembro. O que eu ia comentar é que isso, se a gente for olhar, é como se a gente pegasse, digamos, as revistas antigas do Capitão América, do Englehart, do Quarteto Fantástico, do Byrne, e tipo, quando eles iam pra Wakanda, eles pousavam literalmente no meio de uma floresta densa. Até comentei contigo, se a gente for parar pra pensar, eles estavam ainda sendo enganados pelos wakandianos, que não conheciam a verdadeira cidade. Ou seja, é como se estivesse mostrando pra gente o ponto de vista do leitor, ainda o ponto de vista de quem tá sendo enganado ainda. E só depois mostrando a que é a realidade. Aí nessa parte aí foi legal porque foi mostrada a realidade. A única coisa um pouco assim é porque todo mundo já sabe que o Pantera Negra tem um traje à prova de balas feito de vibranium e tudo mais por causa da Guerra Civil. Pelo menos o pessoal da CIA e tudo mais. A questão é como é que eles não desconfiam de por que que o príncipe, o herdeiro do país, tem um traje tecnológico que dá de 10 a 0 no traje do Homem de Ferro. É, mas a gente também pode supor, porque até o Everett Ross comenta lá, né, que seja uma coisa que seja exclusiva do rei, né? Ninguém disse que o Wakanda era um país totalmente igualitário, que todo mundo tinha direito àquele recurso, né? Vai que a família do T'Challa, né, o T'Chaka por aí, vai retirar os recursos só pra eles, né, e deixava o resto uma miséria, né? Ninguém diz nada. Acho que a grande surpresa do Everett Ross ali é ver que, na verdade, era uma coisa esbanjando, assim, torto e direito, pra tudo quanto era lugar, né? E aí você só comentou aí da história dos quadrinhos, eles terem sido enganados até hoje. Eu tava fazendo aquelas pesquisas lá pra maratona no nosso site, e aí eu vi que a primeira vez que o Wakanda é revelado ao mundo do jeito que ela é um autor até desconhecido, aquele autor que substituiu o Jack Kirby no volume 1 lá do Jack Kirby. É o Ed Hannigan. Na última edição, ele concluiu aquela maluquice do Jack Kirby e aí volta a botar o Pantera Negra na cronologia. E aí ele faz uma revelação dos recursos de Wakanda ao mundo, né? De quem é a verdadeira Wakanda. Cara, foi o que você falou, né? Parece que vai virar um brinquedo isso ainda aí numa hora, né? Essa entrada... Toda a estrutura de Wakanda dá pra fazer aqueles brinquedos, aqueles parques da Disney fácil, né? Desde da própria cidade, da entrada, naquela parte lá da mina de vibranium, né? Que aquilo ficou sensacional, né? Aquela, que é o laboratório da Shuri, né? Ela, vamos dizer assim, né? A gente sempre, desde que começou o universo cinemático, né? A gente sempre ficou... Qual seria a visão que ia para os cinemas de determinados locais? A gente já teve, então, Asgard... Lugar Nenhum lá dos Guardiões da Galáxia. Pula Atlan, pelo amor de Deus. Cara, não se preocupe, já vai ter a Mansão X. Eu tinha apagado essa. Eu nem lembrava, eu apaguei a série. A série não faz parte da cronologia. Enfim. Que série? Não existe série, cara. Então a gente sempre teve, assim, mostrar, né, como é que seria esses universos, essas cidades imaginárias, esses universos, esses locais imaginários. E acho que eles, assim, o Wakanda, eles acertaram tremendamente bem, né? Você vê que é uma mistura, né? Você vê ali, você comentou da história, né? Do Jabari, né? Que não tolerarem, né? Esse avanço tecnológico que o Wakanda tem. Mas você vê que ali... Eu acho que tem uma cisma com a Shuri. Você vê que ele fala assim, vocês deixaram a tecnologia toda na mão de uma criança. Aí eu achei que ele ia bater nela no filme. Aquela filha... Nossa, eu achei que ele ia. Não, pelo que eu entendi, não é que eles sejam contra a tecnologia em si. Eles não queriam era se ajoelhar perante o líder Pantera Negra. Assim, eles concordavam em respeitar as tradições comuns e tudo mais, mas não queriam se ajoelhar perante o rei. Ah, mas ele avança pra cima da Shuri, ele reclama lá, que ela faz umas tecnologias malucas lá. E ele ficou puto mesmo ali, não era ela fazer tecnologias. A palavra exata dele foi... Respeito que ela à tradição. Estava... Exatamente, porque tava todo um ritual lá, de tradição, todo mundo respeitando o ritual, e de repente ela pega e solta piadinhas. E todo mundo falou e olhou pra ela, e o que ele ficou puto foi com isso, que ela não tava respeitando a tradição. Aí ele tava assim, tipo, tá vendo? A família dele, nem a família dele respeita essas tradições, vocês vão querer ir pro negócio desse? É, bom, não sei, eu já acho que ele tem um pouco disso aí, porque já é o que remete realmente ao personagem dos quadrinhos, né? Dele brigar com o T'Challa lá naquelas histórias de quadrinhos mais antigas por conta disso, dele não ser um tradicionalista, né? Não só por conta de falta de respeito, ele não quer que os estrangeiros, né, a ocidentalização se misture com a cultura de Wakanda. E por sinal, a Shuri é completamente ligada à cultura ocidental, ela vive fazendo piadinhas em torno disso. E é até estranho, né, você tá falando de uma comunidade extremamente fechada, né, que é meio estranho, né, a gente tá falando de um país extremamente fechado, que ninguém conhece direito, mas ao mesmo tempo, parece que o país absorve o que acontece fora. E a Shuri é meio que um exemplo disso. A Shuri é aquela, É o que você falou, a Riri Williams, né? É a melhor comparação que a gente vê hoje, né? No, dentro do universo dos quadrinhos, né? Do jeito que vocês estão falando, aí eu já me lembrei de outra coisa. A cultura de Wakanda é totalmente fechada e a Shuri é totalmente ligada lá fora. Ou seja, ela é o King Gonju lá da Wakanda, né? A versão do Despot lá da Coreia do Norte. É, mas agora, só falando em defesa do Mubaku, porque teve muita gente falando que tinham três vilões contando ele como vilão, porque ele é vilão nos quadrinhos, mas no filme ele passa longe de ser vilão, e isso foi uma coisa que eu e o Felga concordamos. Assim que a gente já terminou de assistir o filme, eu coloquei, ele não é vilão, o Felga, também acho, mas... É, na verdade, ele é um antagonista em determinado momento do Pantera Negra, mas ele é aquela coisa totalmente honrada. E eu acho que isso bate perfeitamente com o personagem. É uma coisa meio às avessas, se você perceber direitinho, nos quadrinhos, M'Baku, que seria o Homem Gorila, né? Ele é um amigo bem próximo do T'Challa. E aí ele meio que, por uma desavença mais pra frente, eles se separam e aí ele vira um vilão dele, né? Ele fica meio puto, tenta usurpar o trono, não gosta das ideias do T'Challa, diverge. É tipo o mundo hoje em dia entre esquerda e direita aqui no Brasil, né? Eram todos amigos de uma divergência política, por todos os dois querendo se matar. E aqui no filme, não. O que aconteceu é o inverso, né? Eles já eram meio separados e aí, de repente, por uma coisa que mudou em Wakanda, eles resolveram um ouvir o outro e lá pro final a gente sabe que eles estão mais próximos agora, né? Não são exatamente amigos, mas estão se ouvindo. É, porque assim, antagonista, mas se for olhar, ele seguiu as regras bem direitinho. Ele foi não tentou usurpar o trono. Ele foi, no único momento em que era possível, usando a referencial que ele tinha, que era ser o líder da tribo, lutou honradamente, aceitou a derrota. O próprio T'Challa assumiu que ele era importante demais para a tribo dele e que era melhor que ele se rendesse. E como tu mesmo disse, ele aceitou a derrota muito melhor que muito candidato político brasileiro em eleição presidencial. E o principal... É, ele é tradicionalista, mas ele mesmo assumiu que, tipo, tem coisas que tem que ser mudadas. Que quando o T'Challa disse, eu não posso me responsabilizar pelos meus antecessores, mas eu tô aqui pra mudar isso, eu sou o primeiro rei de Wakanda a vir visitar vocês. Aí ele, beleza, então, isso eu concordo contigo, beleza? É, então. E aproveitando só que a gente tá falando de Wakanda em geral, acho que uma das cenas mais magníficas, assim, ficou lindo. Acho que foi uma das minhas cenas preferidas no filme, talvez porque remeta diretamente a muita coisa dos quadrinhos. É essa do ritual, né? Não seria um ritual, né? Seria meio que a coroação, o estabelecimento dele como rei. Mas antes disso, ele abrindo a possibilidade de ter um confronto com qualquer um dos representantes da tribo, né? E a gente vê que basicamente cada tribo tem um personagem principal ali, né? Porque o Akaba é da fronteira, a Nakia, ela é da tribo do rio. Aí, enfim, a gente sabe que o M'Baku é, sei lá, vamos colocar a tribo das montanhas lá. E aí aparecem os dois outros personagens que tinham seus próprios guerreiros, né? Tinha um lá que parecia um árabe, assim, cheio das espadas assim. Eu falei, nossa, ele lembra aquela época que o Wolverine era o Morte, né? Que tava tentando matar os X-Men. E aí o outro cara também, um gigante também fortão, assim. Aquela cena ficou impressionante. Desde o começo, né? Eles batucando aquela coisa lá naquele rio, tendo uma característica mais tribal naquele momento. Aí depois, tipo, acabou o ritual, como se fosse uma coisa de religião mesmo, né? Acabou nosso ritual, acabou nossa religião aqui, agora eu posso seguir minha vida normal, comum, como todo mundo seguiria aqui, né? No mundo fora de Wakanda, no mundo ocidental, né? Tanto que tem gente que tá vestindo camisetas normais, né? A Shuri é uma delas. Então, além dessa parte visual, você vê, então, que tem uma mistura, né, do tradicional, né, com o tecnológico, né? Então você tem todas umas cenas, aliás, extremamente bem feitas, músicas extremamente bem coreografadas. Inclusive, assim, se ali tem duas potenciais atrações para um parque da Disney, né? Um brinquedo e um show musical, né? Sim. Porque foi assim, essa parte da coroação do Pantera Negra, com as danças, com a coisa ali no meio daquele, né? No meio do rio. Aí as Dora Milaje, as tribos. É uma parte assim sensacional, cara. Acho que é aquela coisa. É, tá pronto pra você ter uma atração, daquele 3D lá, aquele brinquedo 3D que fica passeando pelos lugares e tal. E você tem assim, cara, dá pra fazer um musical, cara, tremendamente bonito dessa coroação e tal. Então a Disney, cara, e como sempre, né? É, um dos motivos de eu lembrar de Rei Leão, não só pela forma da história, mas é por causa dessas cenas, toda essa parte musical, né? E eu acho que não teve um filme da Marvel, do Marvel Studios, que seja tão rico nessa etapa. Tudo bem, todos os filmes têm música e tal, mas... Não, tem o Guardiões da Galáxia, que foi o que deu... Foi o primeiro álbum, inclusive, da Marvel Studios, que ela só tinha álbum instrumental, né? Então, o primeiro álbum de um filme com música canção foi Guardiões da Galáxia. Tudo bem que não foi criado pro filme. Esse da Marvel Studios é uma primeira vez que eles criam músicas originais pro filme, né? Que deve ter sido uma coisa mais amizade, assim, pro Ryan Coogler e o Kendrick Lamar, né? Porque essas coisas isso. É complicado, é um gasto que nem todo filme tá disposto a fazer. Não, e eu acho que assim, foi uma aposta muito boa, cara. Eu acho que assim, é um filme tanto rico em visual quanto em, vamos dizer assim, nessa parte musical, né? É muito bacana mesmo, cara. É de você ficar assim, cara, você ficar de boca aberta, você vê no 3D. Eu não vi no... Eu devia ter visto no 4D com o melhor do som dos mundos, tá? Mas... com água jogando, né? A cadeira tremendo, mas... Pô, aqui deve ser sensacional, cara. O som, a som da coisa... Olha, é um dos melhores filmes da Marvel nesse quesito, tá, na minha opinião. Só completando o que tu tá falando aí, Felga, sobre as músicas, é o seguinte. Muita gente tava criticando que queria que o filme tivesse mais coisa tribal e que não tinha nada a ver colocar rapper lá, tudo isso aqui, barará. Mas vale ressaltar o seguinte, tem boa parte do filme que é fora de Wakanda. E a gente tem um vilão em que justifica completamente ter esse tipo de escolha musical. Porque o Eric Killmonger, né, já adiantando um pouco dele, é um cara urbano. É um cara que viveu naquele mundo lá e que pede esse tipo de música. Então faz todo sentido existir os rappers e o estilo de música do Kendrick Lamar. Nos momentos, principalmente nos momentos que ele aparece. Você vê que basicamente é isso. Não todas as vezes, mas toda vez que um vilão aparece, é onde aparece geralmente o tipo de música mais urbano, vamos colocar assim, né? E quando a gente vai se tratar de Wakanda e das partes mais de cenário, de landscape, assim, é sempre as músicas mais instrumentais. Você estava falando de Wakanda, eu gostei principalmente da parte externa, aquela parte que a gente vê fora dela, as construções, aquela cena da nave que vocês comentaram. Só aquela cena da nave já é melhor que Star Wars. Porque aquela parte interna lá do trem, a parte que lá dentro da mina. Da mina lá, isso. Aquilo ficou tão mal feito. E olha que eu não sou muito de reparar em CG mal feito, mas aquele lá pulou na cara, ó. Só que é CG, ó um videogame aqui, ó o Play 2 sendo rodado ali, ó o trem passando. Não achei, meu, talvez um pouco artificial, mal feito não achei. Na hora que tá o Pantera Negra e o Pantera Dourada lá caindo, trocando soco, apareceu dois bonecão de massa que os caras jogaram e falaram, ué, vamos ver, filma aí o que ia sair, saiu. Mas enfim, a parte de cima realmente foi muito boa. Toda essa parte tribal foi uma das partes que eu mais gostei do filme. O ritual / cerimônia de coroação, né? Uma coisa que eu gosto que são idiomas. Eu não sei se esse idioma é um idioma existente ou se é criado pro próprio filme, mas eu achei... Não existe. No original... Acho que é Xhosa, né? O idioma, Xhosa. Né? Na verdade, você vê que nem todo mundo fala, né? Quem fala é os sul-africanos mesmo. Então o John Kenny é que estipulou que nos cinemas eles escolheram um idioma mais falado pela região ali da África do Sul. O que não bate um pouquinho, porque Wakanda seria no meio lá, né? Perto do Lago Vitória. O idioma que se fala nos quadrinhos é o Hausa, né? Já nos cinemas vai ser o Xhosa. Por quê? Porque a maioria dos atores que sabem falar alguma coisa de língua africana é da África do Sul, né? O John Kenny, o filho dele, né? Que faz o papel do T'Chaka mais novo, e alguns outros atores, né, aquelas mineradoras, tinha uma anciã da tribo mineradora, que faz parte do conselho que também fala, então nem todos os atores falam, né, e os que não falam, falam muito pouco assim, é uma frase ou outra que eles devem ter treinado com os caras que já manjam pra falar. Então, eu achei legal a sonoridade, deu mais realismo, sendo melhor do que todo mundo sai falando inglês, a gente tá aqui isolado do mundo, vamos para falar inglês, viva nós, mas gostei, o visual, eu gostei apesar deles todos serem africanos, todos serem... Eu gostei do que cada tribo se diferencia de uma da outra. Quase que cada um representa um país, uma região diferente da África. É aquela parte mais... Sim, e teve esse contexto mesmo. Eles buscaram isso. Cada tribo tem uma coisa aí. Mas é muito detalhe minucioso aí pra... Mais pra a design de visual lá. É um filme que tem que ter Oscar. Eu já falei. É muito bem dedicado isso aí. Eles pesquisaram pra caramba. Tá. Tem aquele cara que tem o prato na boca lá aqui. Na orelha também. Tem um piercing. Cara, agora que tu foi falar desse negócio, só são 3 milhões de... Quase 3 milhões de quilômetros entre a capital da África do Sul e o Lago Vitória, por volta de onde ficaria o Wakanda, segundo todos os mapas da Marvel. Sim, sim. É uma grande coincidência, assim, eles falarem um idioma tão parecido. era mais fácil eles falarem o idioma de que alguns atores já conheciam e falariam. Eles falaram, quem fala o idioma A, levanta a mão. Quem fala o idioma B, levanta a mão. Pois é. Pô, aquele ali assim. O pessoal mais fala, então vamos ver. Ok, cara, a gente fala isso, mas se tivesse um filme no Brasil, cara, o pessoal falando espanhol, dizendo, ah não, mas os atores só falavam espanhol, estaria todo mundo xingando. Não, você tem razão, Paulo, tem razão. Mas tinha que dar um jeito, Paulo, é melhor do que todo mundo só falar inglês. Então gostei do visual todo, como vocês falaram, dar um brinquedo da Disney lá para as crianças ficarem, viva, vamos pro lado, vamos pro outro, a montanha russa do Pantera Negra. Não vomita em cima não, não vai ser atingido de baixo. O Magari, pode ter a montanha russa dentro das minas de Vibranium, aí você ia ter o seu visual lá. Ah, três trens em 3D vagabundo lá, trem real. Eu não reclamo não, sabe por quê? Porque assim, eu acho que assim, na verdade, se você fosse pegar uma mina pra valer mesmo, seria tudo escuro, né? Ia ter nada, né? Ia ser só aquele breu. Aí eles pegaram a história do Vibrani, que faz aquela coisa neofluorescente lá, um azul bem puxado. É, dá uma... Realmente dá uma coisa de artificialidade, né? Um negócio meio estranho aos olhos da gente. Mas acho que foi proposital. Quanto à cena da queda, eu concordo com você. Mas assim, no hall, no pod de efeitos visuais meia boca, aquela cena tá muito boa comparada a muita coisa que eu já vi perto por aí. Não faz muito tempo. Mas muito sim. Boa mesmo. O M'Baku. O Homem-Gorila lá, que não pode chamar de Homem-Gorila por razões óbvias. Eu achei ele o melhor personagem do filme. Postei, quando ele apareceu, ele apanhou. Legal, ele sai com o rabo entre as pernas, apesar de gorila não tá. E depois ele fala, quando a família do antigo Pantera Negra, que tá morto, na teoria, vai lá pedir arrego, ele fala, então, ele foi assassinado. Peraí, assassinado não. Ele perdeu aonde? Não foi no ritual? Foi, então. Ele não foi assassinado, ele foi derrotado. Meça suas palavras, parceiro. Ele, quando ele faz a piada lá com o Everett House lá, você cala a boca, senão a gente vai te comer no jantar. Ah, não, a gente é vegetariano. Ué. Acho que o melhor, o que é engraçado nele, é que o senso de humor dele é muito estranho. Você não ri da piada dele, você ri do jeito que ele conta a piada, que é sinistro, né? Então a graça dele tá naquele humor meio assim, sabe? E ele é meio assim, né? Quando eles começam a pintar macaco lá, pra eles cala a boca, o branco, porque você não fala não. Você percebeu que é isso, né? Que foi um contraste, né? Foi uma provocação às inversas, né? Fora que a seita deles, né? A adoração deles é do gorila branco, daí tu podia estar realmente zoando lá com o Ross, né? Nossa, eu gostei dele. Os outros personagens, acho que a gente vai começar depois. Acho que o cachorro aí também gostou do gorila. Você tinha comentado aí do negócio do ritual, né? De ter levado ele, bababá. E, enfim, tem outra coisa que complementa esse ritual do Pantera Negra, que é depois de passar desse momento do desafio, ele tem que passar pelo momento da... meio que da... como é que eu colocaria? Da morte e ressurreição, quase. Uma morte e uma ressurreição pra nova vida sendo Pantera Negra. Se bem que, pelo que eu entendi, ele vai e volta várias vezes pra lá, pra aquele lugar, né? Então... toda vez que ele come a frutinha não, lá... pelo que eu entendi, ele tava indo ver o Mufasa. Tá, deixa eu explicar. Então tem aquele momento em que já é uma coisa tradicional dos quadrinhos, que é pra ter os poderes de Pantera Negra, que é uma coisa que talvez não tenha ficado clara pra quem viu Guerra Civil, é que o Pantera Negra não é um humano qualquer, né? Num, como a gente viu no outro podcast lá, né? Ele não é só um batroque da vida, né? Ele realmente tem força, agilidades e sentidos amplificados, e é por conta dessa erva do coração aí, então o formato do coração, que já tem nos quadrinhos, é uma coisa bem estabelecida. No filme tem uma pequena complicação aí, porque a princípio essa erva é altamente venenosa pra todo mundo que não for da linhagem de Bachenga, né? Mas aí a gente discute isso daqui a pouco, mas enfim. Aí teve aquele culto lá, mas acho que a outra parte legal pra se falar aqui é que depois ele ingerir aquela erva e morrer, né, entre aspas, né, ser enterrado, ele vai pro mundo espiritual de Wakanda, né, que seria o Djalia. Aquilo ali literalmente é o Djalia, né, em que há vários momentos assim que você faz uma referência, pô, essa cena parece muito esse momento dos quadrinhos, ou esse momento aqui até do Hickman, por exemplo, né. Então por duas vezes que eu vi o Djalia africano lá, o Djalia wakandiano, né, a gente viu aquela lance das panteras, né, que estavam no árvore meio de pantera, no meio de uma árvore lá, e cada uma delas era um antepassado, então, da família Bachenga, né, do Pantera Negra. Pulou uma, virou o T'Chaka, né, virou o John Kenny. Aí, mais pra frente, aparece, tipo, num pôr do sol, e todos os Panteras, né, vindo, assim, com aqueles visuais, assim, de tempos atrás, né? Como se fosse assim, cada um representaria uma época diferente de Wakanda, né? Você via que eles tinham realmente visuais mais tribais ainda do que os do dia de hoje, né? E também tinha umas panteras ali no meio. Então é outra coisa que eu gostei bastante, essa coisa de levar o que a pantera é de fato, não é só um símbolo lá. Quando você morre, você viraria uma pantera negra, né? O que é uma coisa curiosa, tá? Que muita gente não sabe. Pantera negra não é uma espécie. Nenhum bicho dos felinos negro completamente uma espécie. Ela é, na verdade, um leopardo negro, né? Então pouca gente se liga nisso, mas existe um jaguar negro também aqui no Brasil. Mas como é uma condição rara, e aí ela, digamos assim, se fosse uma coisa única, né? Um melanismo altamente predominante no corpo. Então é uma ou outra que aparece. Então seria como se existisse um ou outro pantera negra mesmo. Até outra coisa que eu quero falar também bacana. Não sei se vocês perceberam, apesar da Shuri ser a principal lá, a líder do grupo de desenvolvimento de tecnologia ali naquela área ali perto das minas, né? A Pantera Caverna. Aí ela dá a entender o seguinte, que o traje anterior do Pantera Negra, o que ele usou em Guerra Civil, foi o T'Challa que fez. Então o T'Challa também tem um know-how de tecnologia, assim, tem mais Tony Stark. É que ela deixa bem claro que ela é melhor do que ele e que ela vai superar ele. Então você vê N outras tecnologias sendo criadas ali, né? Então o próprio traje do Pantera Negro, ele é evoluído aqui nesse filme. Esse lance do Vibranium, que a gente já conhecia até dos quadrinhos, né? Uma coisa que pegaram dessa fase nova aí do Colts, né? Em que o traje absorve as porradas, as pancadas, e ele pode liberar isso em determinado momento. Então levar isso pros cinemas é bacana, porque deixa o Pantera Negra um herói realmente mais diferente de qualquer outra coisa que a gente já viu, né? Então não é só Batman genérico como muita gente quer atribuir. Então ele já tem uma característica mais peculiar, mais próxima. Então a gente vê aquela coisa das garras também, aquelas bombinhas em que ela diz que vai desenvolver, né? Aquelas bombinhas que desativam carros. Ao mesmo tempo tem um mecanismo em que ele meio que faz uma cópia de transmissão 3D de qualquer veículo que ele grude, né? Então se ele vai grudar num carro, se ele vai grudar num daqueles planadores de Wakanda, então ele consegue criar uma estrutura depois 3D, né? Em que a pessoa pode simular andar à distância. Tem um pequeno easter egg nos quadrinhos que talvez vocês não tenham percebido, é uma coisa de piscar de olhos mesmo. Pantera Negra na fase do Priest, ele usa botas que são capazes de grudar em superfícies, né? Graças ao solado de Vibranium. E aí, quem usa essa bota é a Okoi, quando vai andar naquela cena do carro, por cima do carro, né? As próprias armas deles são também com tecnologia capaz de disparar energias de som, né? Aquelas ondas de impacto de som, como também ela tem aquela característica que eles chamam de antimetal, né? Como se o Vibranium tivesse a capacidade de perfurar facilmente qualquer tipo de metal que não seja o próprio Vibranium, né? Então eles, quando furam aqueles carros, fazem aquelas coisas assim, é porque é uma característica que já se fala dos quadrinhos de ser um oposto ao metal, o antimetal. As garras do T'Challa são assim, por isso que rasgam fácil os carros. E as outras armas também. O próprio arma do que o Claw usa em determinado momento também diz que vem de Wakanda, né? Ele meio que roubou de lá. Roubou não, traficado de alguma maneira de lá, né? Em algum tempo do passado aí. Enfim, tem até um momento em que, não sei se era propaganda, mas acabou ficando engraçado, né? Que é a história dos tênis, né? Sim, de Volta pro Futuro. Que acabou perdendo uma piada, né? Porque ela vai criar uma... Ela já começa com uma referência, dizendo que o pai dela assistia aquele filme dos anos 80, que todo mundo percebeu ali, por mais leigo que seja, que era De Volta para o Futuro, né? Mas aí quando ele pisa, o tênis se reconstrói no pé. Então deu pra ver que era tipo assim uma propaganda, não sei se era Adidas, sei lá, que tava fazendo propaganda ali na hora, pra um futuro tênis que vão lançar aí. Beleza. Será que era Puma? Não, não pode. Puma é da América do Norte. Da Pantera. Mas a outra coisa que tem é que a piada ficou sem graça, porque ela disse que ia chamar aquele novo calçado de sneakers, né? Que pra gente só tem um traduz como tênis, mas perde a dubiedade da piada, porque ela brinca que o tênis, o calçado não faz som. Então se não faz som, ele é sneakers, né? Ele é silencioso, né? Aquela coisa bem na surdina. E aí, enfim, acabou a piada dupla não funcionando na tradução em português, né? Já que a gente tá falando do uniforme do Pantera, eu gostaria de só de fazer um pequeno comentário. Finalmente, graças a Deus, um personagem no MCU que usa máscara e mantém a porra da máscara o tempo todo. Porque se tem uma coisa que eu tenho ódio de todos os personagens do MCU e de todos os filmes do Homem-Aranha, é que eles têm uma necessidade patológica de demonstrar quem são. E o pior é que o Pantera Negra não precisa se esconder, não. Né? Ele tira a máscara um monte de vez, pô. Não, não. Cara, mas o negócio é que o Homem-Aranha, ele tira a máscara no meio da rua. Não, o não. A diferença... Negra, ele tira, sei lá, quando tá andando no canto normal assim. E como ele acabou de dizer, é o personagem que não precisa ter identidade secreta. É, o personagem não precisa. Ele usa como a máscara como proteção. É que nem você querer. Imagina o seguinte, tá? Você não tá escondendo nada. Ele é o rei de Wakanda, todo mundo sabe que ele é o chefe da tribo dos Panteras. É como se você saísse da sua moto e tá andando de capacete por aí. Você é doidão, né? Não tem necessidade. Agora, quando você tá no meio de uma briga, até porque quem vai tomar o lugar ali do seu é o dublê, você bota o capacete, acabou. A diferença é, você fala do Homem-Aranha, diferente do Homem-Aranha, é que ele coloca a máscara de vez em quando. Vai, mais alguém quer falar de tecnologias aí? Já que tá falando de tecnologia, eu gostei daquele videogame 3D lá do final do... Ó, senta aí, vamos dirigir o carro aqui mesmo do sofá, vamos controlar a nave aí. Aquelas cenas ficaram legais, né? E sabe o que é pior? É, há um tempo atrás, você vai pegar várias coisas, né? Até nos quadrinhos mesmo, esses Kimoi e o Kags, eles tiveram que evoluir, porque nos dias de hoje, aquilo ali dos anos 2000 era inovador, agora não é, né? Vocês têm que falar agora pro holografia, né? E a holografia não é uma holografia, é um negócio diferente, né? Como se fosse uma fumacinha, umas bolinhas que se formam assim, formam uma imagem sólida, não é isso? Será que é? Na verdade, ele controla, ele pega o carro, ele tipo faz o scanner do carro. Eu tô falando das holografias e do próprio estrutura que monta o carro pra ele sentar, entendeu? Ah, tá. Aquilo ali é uma coisa meio sólida, não é só um holograma, é um negócio meio esquisito. É sólido, tanto que depois quando o carro bate, o verdadeiro bate lá, o que ela tá sentada desaparece, ela cai no chão. É, e o Ross também, né? É. Quando tá na pilotando. Mais alguém quer falar tecnologias aí, Felga? É isso mesmo, né? O laboratório, né, da Shuri, né? Acho que poderia ser mais um brinquedo à parte. Ali tem vários detalhes e tal, tem várias coisas aí. Meu, é sensacional ali também, é bem legal mesmo. Bom, a gente tava falando de Wakanda, falando de tecnologia, a gente se coçando pra não poder falar exatamente dos personagens, né? Mas chegou o momento do podcast em que a gente pode falar sobre cada um deles, né? Eu quero, bom, dividir, a gente se divide em protagonistas e antagonistas. A parte dos protagonistas aqui são muitos, né? A gente nem pode dizer que o Pantera Negra tem todos os holofotes pra cima dele, que tem vários outros personagens ali que são rouba-cena pra caramba, né? A gente falou aqui da Shuri, né? A Letitia Wright foi, acho que a maior surpresa que a gente teve. Vale ressaltar que ela é uma personagem completamente diferente das duas versões que ela teve no quadrinho, né? As duas versões que ela teve no quadrinho não tem nada a ver com essa personagem dos cinemas, e eu não gosto de nenhuma das duas que tem nos quadrinhos até então, não gostava, sabe? Eu achava que ela era apenas mais uma personagem seguindo um caminho do Pantera Negra. Mais recentemente ela ficou uma coisa mais espiritual, tudo bem, mudou um pouco, mas nem de perto é essa coisa ideal que ficou aí da Shuri que a gente vê nos cinemas, porque ela é molecona, ela é divertida, ela é uma mistura de vários personagens, ela tem um quê daquela Shantae, né, da fase do Priest, mistura um pouco com a Riri Williams, né, e ela apronta, é divertida, ela traz alegria pro filme, eu adorei a personagem. Ela é uma princesa da Disney. É, pois é. Em vez de adaptarem a Shuri, adaptaram o quê? É, o que também, vale ressaltar, né? Em vários momentos o Ryan Coogler deixou bem claro que o Pantera Negra é um filme de 007, e é mesmo, né? E a Shuri virou o quê? Ficou uma coisa bacana, ela teve uma grande funcionalidade do filme. A todo momento, em várias cenas, você via que a Shuri tava... Ela tem gente que tá querendo comparar ela com o Tony Stark, mas se você olhar direitinho, ela é tão viciada em construir coisas que ela lembra o Rocket Raccoon, se você olhar direitinho. Tem determinado momento, tipo assim, tá tendo aquelas confusões lá, ela tá construindo uma manopla. Não, peraí, vou construir agora uma manopla, porque, sei lá, tô com o tempo perdido. Então ela mesmo, a mão dela coça pra construir as coisas. Então, pra mim, foi uma surpresa muito grata, o jeito que mudaram ela e do jeito que funcionou. A gente tem também duas da Dora Milaje, né? Na verdade, uma, né? A Okoye, né? E a Nakia, que aqui ela não é realmente uma Dora Milaje. Ela é como se fosse uma espiã. Então dá a entender que ela seria, no filme, uma cã de guerra. Uma cã não, né? Não existe. O filme faz parte dos cães de guerra, né? E eu chamar de cadela de guerra, não ia pegar bem do mesmo jeito. Então ela é uma espiã, né? E aí a gente vê dois conceitos que realmente existem nos quadrinhos, mutado com suas devidas proporções, né? Então a gente tem as Dora Milaje, que são... Aqui elas são exclusivamente apenas a guarda real do rei, né? Então não é as outras funções que a gente tinha, que a gente sabia de ser representante de das tribos pra serem noivas pretendentes, por aí vai. Isso foi cortado do filme. Ficaria muito datado também se fosse colocar isso agora. É bom o conceito nos quadrinhos, né? Você podia interpretar isso como uma coisa que existia no passado em Wakanda. Seria mais legal, talvez. Mas não pros dias de hoje. Hoje não casa, né? E também você vê o conceito dos Hatuts Zerazi, não usaram esse nome, dos cães de guerra, né? É, nesse filme eles estão completamente ativos. A gente só conheceu nos quadrinhos, né? No começo, pelo menos na fase do Priest, eles desativados e que viraram mercenários, né? É, e somente mais pra frente é que eles viraram realmente uma coisa oficial na fase do Colts, de novo, né? Acho que um pouco antes da fase do Colts, acho que na fase do John Marbury. E aqui eles são realmente personagens que existem no filme e que são ativos e funcionais. A gente só vê a Nakia e vê uns dois do passado. Quero falar pra ele, deles depois, né? Mas eles são personagens funcionais dessa vez. Se fossem usar esse nome no cinema, cara, aí eu ia esperar o Timão e o Pumba aparecerem. Não dá, cara. Você já usou essa piada no podcast passado. Eu sei, cara, mas é Hakuna Matata, cara. É o que você fala, né, o nome certo, eu só lembro Hakuna Matata. E esse filme já tem tanto de Rei Leão, só faltou realmente o Timão e o Pumba salvarem o cara quando ele caiu lá do desfiladeiro. E o Killmonger, quando fosse arremessar, ele disse, longa vida ao rei, tá! E aí a Danai Gurira é a Okoi, e a Nakia que faz é a Lupita Nyong'o. Eu acho que eu pronunciei o nome dela certo, né? E que certamente vai ser um personagem muito diferente do que teve nos quadrinhos, né? Aqui a gente não tem Tempestade pra tomar o lugar de par romântico do Pantera Negra, né? Ainda não. Ficaria complicado colocar a Mônica Linney agora, né? Então, se viu a Nakia, vai ser um caminho totalmente diferente dos quadrinhos. É, a gente teve outras personagens que foram Dora Milajes. Só teve uma que foi nomeada lá, que é a que já aparecia em Guerra Civil, querendo bater na... bater na Viúva Negra. Lembra dela, uma grandona lá? É a Ayo, é a Florence Kasumba. Ela nos quadrinhos é uma das que, na fase do Colts, mais recentemente agora, se rebelou, né? E foi fundar a sua colônia só de mulheres lá nas Terras Jambari, né? Pra quem lê a fase do Colts, vale a dica aí. Temos a Ramonda, não ficou claro se ela era madrasta mesmo ou se era a mãe de fato, mãe biológica, mas talvez não importe, né? O que importa aí, cara, é que foi um tapa na cara de todos os figurinistas da Fox, porque é o penteado perfeito da Tempestade. Sim, sim, pois é. Então a gente pode dizer que teve a Tempestade. Aí teve também o Zuri, né, que é o Forrest Whitaker, que aqui virou como se fosse um ancião. É um pouco não, é bem diferente do que a gente viu nos quadrinhos, né? Ele é uma pessoa mais ponderada, mais quieta e tal, não é aquele gigantão maluco, extravagante assim, né, meio metido a guerreiro, vou dar porrada, tal. Bem legal. E outro personagem interessante é o Wakabi. Ele, muita gente ficou assim, porra, é o cara que traiu o T'Challa, né? O que faz ele é o Daniel Calunha, né? Fez aquele filme de terror recente, né? O Corra, né? Foi isso. Eu jurava que ele era o Coulson. Não, não é. E aí, se você lembrar nos quadrinhos, ele é um personagem que tem uma coisa mais ou menos semelhante. Ele tinha uma certa cisma com os estrangeiros. Claro que o contexto era outro, mas ele, digamos assim, meio que não traiu, mas ficou meio assim, na berlinda ali pra ir contra o rei em determinado momento dos quadrinhos. Não faz sentido ele ter sido contra o T'Challa aqui, entendeu? Ou talvez o que a coisa que inverta entre uma e outra é que no final dos quadrinhos ele é o amigo que terminou fiel, mas realmente é o T'Challa, né? E já o M'Baku, que era um outro amigo do passado do T'Challa nos quadrinhos, realmente traiu ele e virou um eterno inimigo. Mas no cinema, ao contrário, ele era um inimigo já de longa data, porque a tribo era uma coisa à parte. E aqui ficou um cara mais bacana, né? Mais gente boa no final. Ele deu um help lá, deu uma ajuda. E no final, quando tudo se resolveu, você vê ele lá no conselho. Ele é um dos caras que tá lá, né? Eu não sei se expulsaram a tribo da fronteira, né? Porque eu não vi ninguém lá depois. Mas acho que não. Acho que só foi o Wakabi que ter sido preso. E que eu espero que ele tenha redenção, né? Coitado. Ah, cara, ele foi mimado pra caramba, convenhamos. O T'Challa era rei há um dia, aí ele fala, ah, você é igual ao seu pai, você é um incompetente, mimimi. É, mas ninguém sabe qual era a revolta gritinha, né? Mas é dito no filme, a revolta dele é porque o pai dele tinha sido morto pelo Klaue. Só que negócio, cara, o cara é impaciente pra caralho. É que no caso do Wakabi, tem um lance que, assim, até o T'Challa, no filme Guerra Civil, ele meio que entrou naquela briga lá dos heróis. pra poder vingar o pai, né? Sim. E no final, o próprio T'Challa, ele chegou e, assim, ele viu aquele lance de vingança, não ia levar a lugar nenhum. Tanto é que ele prendeu lá era o Zemo, né? É. Prendeu, né, o Zemo, né, em vez de matar o cara, em vez, né, de coisa, entregou pras autoridades. E eu acho que, assim, o Akabe fazia meio que aquela coisa do Pantera no filme Guerra Civil. Ou seja, é um cara que queria vingança a todo custo contra o Ulysses Klaue, né? Teve uma hora que o Felga pausou, eu pensei que ele tinha dado a deixa pro Magaren vazar a piada citando seu Madruga, mas tudo bem. É o da vingança no pé pleno? É, pois é. Você dormiu, neta. Se fosse uma coisa de anime, Paulo ia deixar passar. Eu vou conseguir me recuperar até o final, aguenta aí. Não, mas aquele negócio aqui, tipo, o cara queria a vingança a qualquer custo, vírgula, vingativo, preguiçoso, cara. Porque ô criaturazinha que é, não, eu vou aqui, não, vai, rei, vai, resolve isso pra mim. Ah, você é mesmo que nada. Ah, vai, resolve isso pra mim. Ah, você é mesmo que nada. E o cara não fazia porra nenhuma. Aí na hora de sair lutando, ele, não, vou chamar meus rinocerontes porque eles lutam melhor do que eu. Pô, o cara só tinha o quê? Umas arminhas lá, não. Outras Dora Milagem, cara, tinha que chamar uma barra pesada mesmo, né? Jogar sujo. Cara, né? Não, ele tinha aqueles escudos fodão, cara. Você pensava, vale, paninho, paninho, paninho. Quando ele botava o paninho, era um escudão. Tanto é que eles prenderam elas com os escudos. É, tudo bem, mas aí foi só quando tava elas divididas, né? Boa parte tava comprometida, enfim. É porque o cara realmente... Ele não, no final das contas, ele externa. Acabou baixando a cabeça pra mulher. O cara fica falando, não, eu sou a guarda da fronteira. Eu sou os fodões. O cara não ouviu falar da porra de uma parede de escudos. Juntas 7 caras daquele ali, coloca lado a lado, quero ver a Dora Milagem atacar. Mas foi o que ele fez, eles cercaram ela, né? Em vários momentos. Não, ele ficou lá que fazia putinha primeiro, chamando o rinoceronte. Cara, você tá fazendo uma parede de escudos, a pior que você pode fazer é botar um rinoceronte pra quebrar a sua própria parede de escudos. É, agora o Akabe tem uma coisa. É, diferente do T'Challa, ele não tava na flor do momento do ódio pra querer se vingar do pai, porque o T'Challa tinha acabado de acontecer, então tem todos os motivos. O assassino tava solto, quase ali perto ao alcance das mãos dele. E, na verdade, tinha que até investigar, né? Porque ele não sabia 100% quem era. Já o Akabe, tudo bem. É uma coisa já envelhecida e por aí vai, mas ele não tava completamente ensandecido, sabe? Ele tava mais chateado, constrangido, como você mesmo falou, Paulo. Ele ficou na hora e ficou jogando, tipo assim, pô, nem me ajudou, né? Mais uma vez, que amigo você é, né? Meio chorão assim. É o preguiçoso, cara, eu falei. Ele ficou... Ele passou muito tempo lá dançando John Jones e acabou esquecendo de se vingar. Uhum. Bom, mas vamos falar também dos outros personagens. Eu citei aí quase o quê? Uns 8 ou mais personagens aí. Tudo de ator fodão. Vamos falar um pouco aqui sobre eles. O que é que vocês acharam deles aí? Mais um filme em que o Forrest Whitaker é o mentor do protagonista e morre pra salvar ele. E sei lá, tipo, em um ano. Eu já vi até gente comparando com Obi-Wan Kenobi, que ele guarda todos os segredos, né? Inclusive um segredo obscuro sobre o pai do pupilo. E aí ainda tem uma final lá, quando ele morre, o pupilo ainda grita, não! Foi a cena da cachoeira. Que ele tava comentando, M'Baku é um dos melhores personagens do filme. Como o Magaren disse, ele tem um senso de humor bizarro, e que é engraçado e faz sentido ele ter aquele senso de humor, porque vamos ser sinceros que... Ia ser chato e unidimensional se ele fosse só o cara sisudo da fronteira e tudo mais. Ele tira a onda lá com o pessoal, ah, nós somos vegetarianos, seu bocó. É até engraçado e como eu tava dizendo, pô, é aquele personagem que, embora a gente tenha chamado de vilão antagonista, ele o tempo todo seguiu as regras do jogo e quando ele não precisava ajudar, ele ainda ajudou o cara que foi lá naquela, como vocês disseram, que é um pouco previsível, chegada do pessoal pra... Do exército dele lá pra ajudar. Pra enfrentar lá o time do Calton, dos escudos inúteis de pano. Calton. Vamos chamar de Calton agora então. Vai. O Calton, né? O cara da dele. Ele é baixinho comparado aos outros. Na hora que tá assinando lá, principal, que ele pega ele pela camisa assim, levanta. É muito divertido, cara. É muito engraçado. E é surpreendente, né? Foi aquela coisa surpresa assim. Você até podia talvez esperar. que o Jambari se juntasse em algum momento lá, mas não, não exatamente daquela cena e daquele jeito. Foi muito legal. E outra coisa que eu achei legal também, e que fez todo sentido, é que ficou todo aquele mimimi na internet, porque não usaram o nome o nome nos quadrinhos, mas foi tão contextualizado, ficou tão bem feito, que tipo, não precisava, ia ficar ridículo se usassem aquele nome, porque ele até em um momento ele fala que tipo, ele tá personificando o gorila branco, ele coloca lá a máscara e tudo mais, porque é a luta do gorila contra a pantera. Não, e ele fala que eles são os gorilas. Eles Exatamente. São os gorilas. Então, assim, talvez eles coloquem os outros cultos mais pra frente pra cada tribo, né? Não sei se cada tribo é, mas o Wakanda tinha outras tribos aí, pesquisando aí pra nossa maratona. Eu vi que tinha a do crocodilo, tinha uma do Golden Lion, né? Que é um leão dourado, enfim. E eu acabei de dar uma deixa pro Paulo. Não vou falar de... Não vai zoar? Não vou falar, não. Sou Cavaleiro Zodíaco, não, dessa vez. Não se preocupe. Ah, tá bom. Mas ficou bem contextualizado toda a questão lá. Ia ficar ridículo demais se fosse chamar lá... Ele fosse querer fazer aquele cosplay de usar uma roupa de gorila e tudo mais. A fórmula dele já se pintando de branco pra simbolizar tudo. Usar a máscara durante a luta e tudo mais. Já resolveu toda a questão e ficou muito mais... Até contextualizado, porque vamos ser sinceros que o personagem dos quadrinhos é datado pra caramba. Não, e outra coisa, né? O pessoal tá achando que ele é uma pessoa mó legal e tal, não sei o quê. Aí vai ler nos quadrinhos e vai descobrir que o cara é um filho da puta. Ele conseguiu uns poderes equivalentes ao do Pantera Negra. Matando a porra do gorila branco, que é raro que só a porra lá na montanha dele. Comeu o bicho e depois pegou a carcaça e se putou pra cima dele. Então, não é nada legal, né? Ah, peraí, o Hércules... Não, peraí. Vamos, duas coisas. Primeiro, o Hércules dos quadrinhos da mitologia fez a mesma coisa com o leão e ninguém falou nada. Segundo, mas hoje em dia eu não deixo. E segundo, que vamos ser sinceros, se esse cara fez sucesso mesmo, ele vai dar uma mega mudada e vai virar o amigão do Pantera nos quadrinhos de novo, que é apostar contra. Ele vai ressuscitar pra começar, né? Ele vai ressuscitar, olha, eu sou o amigão. Agora o Zuri, coitado, que não vai ressuscitar porque ele morreu no filme. Já tava morto, né? Enfim. É uma pena, um baita personagem. Mais algum que você quer falar? Um que a gente não mencionou até agora, que foi o Ross. Pode falar do Ross já? Ah, é porque tu não falou ainda dele. Que assim, tipo, como a gente conhece o personagem dos quadrinhos e tudo mais, de ser o cara engraçado, ainda mais o Martin Freeman, que tem um bom time pra comédia, eu pensava que ele ia ser o alívio cômico da história. Ele ia estar lá pra ser o palhação. Só que o M'Baku foi muito mais engraçado que ele e até fez sentido no contexto da história. Não ia fazer muito sentido o Pantera Negra confiar tanto assim e tão rápido em um cara que é meio paspalhão. Porque a relação do Pantera e do Ross foi bem contextualizada ao longo de várias e várias edições nos quadrinhos. Faz sentido eles serem amigos por todos os perrengues que eles passaram juntos, apesar do Ross ser um pateta nos quadrinhos. Então, mas é que tá, Paulo. Eu achei ele teve momentos engraçados no filme. Eu fiquei quietinho na minha e eu também tinha essa dúvida assim, pô, perdeu um pouco do que era o Ross nos quadrinhos, mas até que não. Teve muita gente rindo nas cenas do cassino em que ele era surpreendido com aquelas coisas assim, do cara puxar a encomenda, puxando as calças. Ali vazia umas caras. Aí também quando a Okoi ameaçava ele, ele vazia os trejeitos assim. É porque não dá pra ter o Ross dos quadrinhos se você não tem o Pantera Negra do Priest na história. Porque o que é o Ross? Ele é um cara normal e quando ele vê aquelas coisas insanas acontecendo na frente dele, ele se acocora e grita, chora, reclama da vida. E outra coisa, boa parte do que é a comédia dele nos quadrinhos é os balões de pensamento dele zoando a situação. Aí joga um pouco de cultura pop na parada, né, fazendo aquelas comparações, né, de chamar um personagem de um, sei lá, um estereótipo de um cantor de hip hop, alguma coisa desse tipo. Aí ele faz essas piadas meio maluquinhas assim, que é o que dá graça ali nos quadrinhos. E no filme, a gente não tem o Pantera do Priest pra de repente puxar ele pela gola da camiseta e sair se jogando assim com um pé de chamas e ele tá gritando que nem um doido, entendeu? Então não dá, porque querendo ou não, se você olhar direitinho, o Ross dos quadrinhos é tipo o Chris Tucker branco, gritando. Sabe aquele personagem do Quinto Elemento? Pronto. É o Ross dos quadrinhos, né? Em determinado momento você vê que é aquilo. E não dá pra fazer isso no cinema, mas mesmo assim eu vi vários momentos de comédia. Não era aquela coisa paspalhona, como você mesmo falou. E eu achei muito sutil, achei bom. Eu acho que inclusive ele com o M'Baku é que deu a graça do disparate. Que ele toda hora ficava estranhando certas coisas da cultura. Aí tentava fazer do jeito assim, imitando, olhando, depois ficava meio desconfiado. Então, eu acho que na sua dose teve, entendeu? Mas teve uma coisa só que foi uma, assim, eu tinha comentado com vocês que a história teria sido bem menos previsível se não fossem algumas cenas que gritaram arma de Chekhov. E o pobre do Rose acabou sendo um personagem que pagou um pouco o pato por isso, que foi ele foi um dos principais personagens a fazer essas cenas de arma de Chekhov, que foi aquela cena lá em que ele acorda. Que porra é essa desse tempo? Ah, mano, arma de Chekhov. Mas como é que eu posso tentar te explicar? Chekhov é um teatrólogo que ele deixava bem claro o seguinte: se você coloca qualquer elemento cênico ou narrativo na história, em qualquer momento, esse elemento tem que servir a história em algum fato. Nas narrativas, eles são mencionados mais ou menos assim. Se você um personagem diz uma determinada coisa, ah, eu faço isso, é porque esse isso tem que ser importante lá no final da história. Quando isso é feito de uma forma discreta, a gente não chega a não perceber, mas tira aquela sensação de que uma coisa foi tirada da cartola mágica. O problema é que tem muito filme que, para a cena, foca no negócio, conta o evento, aí, ah, isso aqui vai ser importante no final. Aí você conta até três, isso é importante no final. Aquela cena em que o Ross acorda na Shuri Caverna, foi o que foi mais usado pra isso, porque ela acorda, aí do nada ela, ai, você é um piloto de caça de sei lá o que, mega fodão, inclusive eu tenho aqui um caça que você vai ter que pilotar já, viu? Só guarde o final do filme. Pô, mas ele não é mais o Ross dos quadrinhos, ele desde Guerra Civil. Eu sei. Ele é um agente secreto da CIA, pô. Eu não estou falando do personagem, estou dizendo que infelizmente ele foi usado pra contar o final do filme, pra todo mundo que não tinha se tocado do final do filme ainda, entendeu? Porque foi... Mas tem vários momentos do filme assim, viu? Se você olhar direitinho, é várias coisas. A questão lá dos abafadores de som... Mas foi ele também. Ele simplesmente para o filme... Gente, o que é aquilo dali? Abafadores de som. Aí ela pega e explica todo esse mecanismo pra depois chegar... Ah, olha, isso vai ser importante no final do filme. Aí quando você lembra que a roupa do Killmonger é de vibranium, aí... Ah, ok, alguma momentos vão ter que cair no CG mal feito ali. E batata, aconteceu. Não, mas aí você tava previsível demais. Eu não fiquei contando com isso em cada momento do filme, não. Aí você tá demais. Nessa cena, eu acho que é previsível demais. Você tá achando que a coisa ficou evidente demais, mas nem pra todo mundo ficou, não. E olha que eu vi muito treino. Não tá tão descarado assim, não. Vai, Magaren. Então, eu vou começar logo pelo Pantera Negra, pro Coveiro poder continuar o mimimi dele. Não vai ser mimimi, vai ser muita gente falando mimimi. Paciência, eu contra o mundo. Eu já tinha notado isso um pouco no Guerra Civil, em outro filme que eu assisti aí com o Chatik e Bugman aí. Mas o cara tem o carisma de uma porta fechada quando você tá com dor de barriga, porque, pelo amor de Deus, ele olha com as caras de... olha, esse aqui é o meu tênis, haha, ele. Quem é ele? É seu primo. É o primo. Meu pai matou meu primo. Legal. Não, o pai matou o irmão. É o irmão. Isso, legal. Estou triste. Puxa, agora eu estou feliz. Eu sou o rei. Puxa, é isso mesmo. Pera aí, eu vou ficar olhando aqui pro horizonte pra ver se ninguém me nota aqui na cena. PQP, vai ser falta... Eu não tô falando que ele é mau, mas a falta de carisma dele é daquele de... Se olhar, você dá raiva. Se eu estivesse lá, eu ia virar igual o Eric, querer matar o... Cara, que bicho chato. Eu teria jogado ele da cachoeira muito antes. Só uma dúvida, porque eu quero entender. Você disse que tinha visto um outro filme dele, porque, assim, eu fiquei admirado quando você postou isso, porque você sabe que tá indo de contra muita gente que acompanha já o ator desde que ele fazia aqueles cabra de coadjuvante da de Lauren Holly e por aí vai, né? Qual o filme que você disse que viu que você não gostou dele? Foi o King, é um chamado King, uma história de vingança. Pera aí, ele só faz filme de rei? Pois é. Porque assim, o que eu já vi do cara, o cara é um cara que se transforma a cada filme. Se vocês quiserem, inclusive tá no Netflix, boa parte. Ele é o James Brown, num filme, ele faz... Talvez eu tenha visto os filmes que ele é ele mesmo. Então, o King, ele é só um cara que perde a irmã e vai querer matar os bandidos. Eu tenho a mínima ideia de quem é esse King aí que você viu. Tá na Netflix também. Deixa eu ver se... Não, peraí. Você tá querendo me dizer, então, que nos dois filmes ele interpretou um rei que perde um familiar e vai em busca de vingança? É, a diferença é que no King é o sobrenome dele, no outro lá, ele não é um rei, efetivamente. É Paulo zoando. Enfim, mas assim, pra você que tá ouvindo nosso podcast, que também tá estranho o que o Magari falou, discordo completamente do que ele falou. Eu achei até meio fazendo com esses meio surtado filmes que ele falou. Mas tudo bem. Vê esse filme do James Brown aí, que ele tá no Netflix. Tem um que ele faz um jogador de beisebol. Tô vendo as imagens aqui. É um dos primeiros jogadores de beisebol negro, né? Que vale ressaltar. Enquanto um basquete é comum ter negro e tal, os Estados Unidos demorou muito pra ter jogadores de beisebol negros, né? É um... Eu não conheço beisebol, então não sei o nome do jogador, mas é uma história baseada em fatos reais, tá? E, cara, uma das coisas que mais me impressiona é que ele muda o tom de falar dele, inclusive do próprio Pantera Negra. Eu vou ver esse King, pode ser que o filme realmente seja piorzinho e não vale a pena, mas, enfim, também não é o perfil de filme do cara, né? Então, eu estou me baseando nesse trecho. Eu não vi também, mas eu vi que ele interpreta totalmente diferente também pelos trailers, é aquele rei do Egito, não, Gods of Egypt lá, deuses do Egito. Não lembro dele lá. Outra interpretação totalmente diferente que ele fala. Outro sotaque, outro estilo de se mexer. Pelos trailers, você já, eu nem reconheci. Demorou pra eu reconhecer que era o mesmo cara. Então eu acho surpreendente você falar isso. Mas enfim, cada um é cada um. Exatamente. Então, eu tô baseando nesses três filmes. No Guerra Civil, eu já tinha notado ele com aquela cara de... Nossa, essa roupa aqui deve ser difícil de ir no banheiro, de barriga. Pantera melhoraram a roupa dele, que só ele apertar um botãozinho, ela desaparece rapidinho. Ele continua com a cara de barriga dele. Enfim. O personagem em si, eu achei interessante. A não interpretação, que eu não vi interpretação. Ele falando as frases dele lá é interessante. Ele treina, ele luta bem, faz as coreografias bem, diferente de umas e outras séries aí que os caras não sabem nem dar um soco direito, coisas meio inumanas aí. Quem mais? A Dora Michonne lá, eu também achei elas legais. A Michonne só tem uma. Não, a Dora Michonne. Tá. Achei legal aquela coisa que ela é a guarda do rei, aí troca o rei e fala, pô, a gente é a guarda do rei, não importa que seja o rei, a gente é a guarda do rei. Não, sim. pera lá. Aí da primeira desculpa, ela ilegalmente dá golpe de estado. Exatamente. Não dá o golpe. Ela vai devagar. Ela, na verdade, ela viu que o ritual ainda tava valendo. Se o ritual original tava valendo, o rei ainda era o T'Challa. O ritual não estava valendo, porque... Não. O carinha, como é o nome dele? O Killmonger tinha derrotado o Pantera Negra. Só que aí veio o Uzuri. E o Uzuri, ele avacalhou 6 mil anos de tradição, parando o ritual e deslegitimando completamente o T'Challa naquele momento. O T'Challa foi então derrotado e golpista. T'Challa foi golpista. Eleições democráticas em Wakanda agora. Mas não importa, porque ele, tudo bem, se meteu, mas morreu por conta disso. Não, mas o T'Challa não morreu nem. Não, a questão é que ele tava pra ser levado golpe mortal na hora em que o cara se colocou na meio. Ele destruiu totalmente a legalidade daquele evento lá. E acabou, assim, tipo, praticamente o T'Challa, ele ia morrer naquela hora se não fosse aquela intervenção ilegal do Uzuri, cara. A verdade é essa. O Killmonger venceu por direito próprio o coisa. E depois ele voltou dizendo que o ritual não tinha sido coisado, não tinha acabado ainda, e queria enfrentar o Killmonger usando poderes, sendo que para isso... Mas o Killmonger também tinha poderes agora. Essa questão, ele podia ter dito, vamos voltar pro ritual e fazer sem poderes, mas não, ele queria ser o meninão lá usando lá sua armadura. Tá, mas tava iguais agora, assim, os dois tinham poderes, não reclama, Paulo, você tá... Tava iguais até demais ali, que eu olhei, poxa, não, sério, cara, foi a coisa que eu não gostei do Killmonger, foi ter virado o Pantera Bizarro. Mas tem uma referência aí, daqui a pouco fala. Pior que eu sei. A gente falou sobre isso semana passada. Eu descobri outra, tem três referências ali. Então, aí depois que o T'Challa volta lá com os advogados do Fluminense lá, ó, vamos refazer aqui que não valeu aquilo lá não. Sou rei, vamos lá. Ninguém tira minha coroa não. A Shuri, eu também achei legal o personagem dela. Apesar de ser uma princesa Disney, ela foi bem trabalhada. Ela não precisou ser salva em nenhum momento. Ela parte pra porrada na hora que precisa. Toda aquela roupa lá de mulher com... Só faltava aquele monte de anel no pescoço pra deixar o pescoço igual um girafa, igual tem uns tribos da África lá. E aqui, o Koi... Ah, o Koi é a Michonne, né? Ela só... O maior poder dela é domar rinocerontes. Porque ele pulou na frente do rinoceronte, o rinoceronte parou e lambeu. Ela, ei, eu não vou te chifrar não, pô. E abaixa sua rapaz aqui te traiu, eu não vou te chifrar, não. Pois é, os rinocerontes lá são os cachorrinhos, né? Que coisinha amigável. Ela namorava o personagem lá do Daniel Kalunga, sim, lá. Ela deu os caras crescer. Não, eu entendi que foi por conta disso. Ele reconheceu ela e parou e deu um cheiro nela, né? Já falando de rinoceronte aí, tem essa cena daí, tem uma cena que remete a Jungle Action, né? Que em Jungle Action, o T'Challa para o rinoceronte numa gravata, né? Vamos dizer assim, uma gravata não, né? Dá uma rebocada ali puxando pelo chifre e dando uma ombrada. E acontece a mesma cena, mesmo tipo de golpe, aqui pra ele derrubar um dos rinocerontes, né? Pantera Negra vai lá e derruba ele assim, dando golpe. Pra quem deu chave de braço no surfista prateado, rinoceronte não é nada. Mas era um rinoceronte prateado. Ah, tá aí, viu? Pronto. Mas... tá vendo? Olha o impacto. Não, mas vamos ser sinceros, cara, que a Okoi... pode, não sei se é porque eu não assisto Walking Dead pra saber se é a atriz mesmo, mas a Okoi... ela lançava alguns olhares, cara, que tipo, ela derrotava a pessoa só de olhar pra ela. O rinoceronte não parou pra reconhecer, ele ficou com medo mesmo, ele se cagou ali. Pode dizer uma coisa? Não é só do Walking Dead, não. Quem foi ver ela aqui assim na CCXP disse que ela ia tirar foto com a galera, maior bico, maior cara assim de bravo. Tava sentado lá, o pessoal que encostava no sofá e eu não vou levantar daqui, nem ferrando. E no Walking Dead também, nas partes que eu tava acordado, ela também tinha essa cara de que comeu e não gostou. Mais alguma, Gabi? Não, o personagem lá do Daniel Calunga, eu achei interessante ele se viu voltar, apesar que foi muito rápido, como o Paulo falou. Oh, eu tô aqui, eu sou rei aqui hoje de manhã. Pô, mas você já é igual seu pai, seu bosta. Durou muito rápido. Mas era o que ele. Legal foi ele igual um cachorrinho, assim, que o Pantera voltou. E aí, cadê o garra? Você trouxe? Você trouxe? Cadê? Não, eu não trouxe nada. Ele. É, você é igual ao seu pai. Ele volta triste. Ele devolve os algodão pro ouvido, amarrado na cadeira e. Ops. E acho que é isso. É, Felga, vai lá. Cara, acho que assim, pra mim, destaque mesmo foi a Okoi. Acho que foi roubou a cena. Ela como a general, né? A líder da... Pois é, eu tava esperando alguém falar isso, pô. Maior rouba a cena nas lutas da porra. Ninguém fala isso, fica falando de outras coisas. Cara, é sensacional. Ela não importava a cena que ela tava, ela tinha destaque, cara. A pessoa que segurava, vamos dizer assim, né? Ajudava a segurar a onda, né? E assim, as cenas que ela participava, ela realmente, a Okoi roubava a cena, cara. Você via, assim, todo mundo ali, as coreografias e tal. Mas assim, quando ela tava lutando, cara, era tipo, você não prestava atenção em mais ninguém a não ser nela. A Nakia ficou bem diferente mesmo daquela versão que a gente tem nos quadrinhos, né? Mas acho que foi uma opção interessante transformá-la no par romântico do Pantera Negra, né? Acho que ficaria muito complicado nesse filme colocar qualquer outra, né, das, vamos dizer assim, dos possíveis pares românticos dele, né? É, buscar gente fora de Wakanda nos Estados Unidos, feito a Monica Lynn, ia ficar complicado de explicar a história dela. Aí trazia alguém de Wakanda. Sim. E escolher um nome comum. Se ela vai se manter boazinha, ninguém sabe. Eu acho que faz sentido ela se manter, né? Até porque a Nakia... nos quadrinhos já sumiu faz tempo, né? Ela meio que se sentiu mal depois que ela aprontou e sumiu já vai fazer uns 20 anos. E aqui ela acaba ganhando aquele papel de primeira dama, né? Uhum. Que é fazer serviço social, causas sociais e tal, né? Então ela acaba... É, ela continua o trabalho ganhando. Que ela tava fazendo, né? É, tem uma coisa que até... Exatamente. Me falaram, né? Que o filme é bastante político. Já começa com a cena dela bastante política, né? Que é o que ela tá invadindo lá da Nigéria, né? Com o tráfico de escravos, né? Tráfico de pessoas, né? Como é o nome daquele grupo lá nigeriano que sai sequestrando pessoas? Boko Haram. Isso aí. E aí então você tem a Shuri, a inventora, né? A que, né? Fica buscando, fazendo, criando as coisas. Também tem uma personalidade diferente daquela que a gente tem nos quadrinhos. E diferentemente de você, Coveiro, eu gosto bastante da Shuri dos quadrinhos. Acho que ela é uma personagem bastante interessante. Eu gosto bastante dela. O Zuri acabou virando aquele personagem lá do Rei Leão. O macaco que aconselha o Simba. Esqueci o nome dele. O macaco é o Rafiki. Rafiki, né? É o Rafiki. O Zuri é o Rafiki. É o cara que tenta... vamos dizer assim. É o conselheiro... É um dos mais velhos. É o cara que tenta, né... Vamos dizer assim, substituiu um pouco a figura do pai, né? Do T'Chaka, né? O T'Challa. E ao mesmo tempo é aquele conselheiro, tá? Completamente diferente, é claro, daquela versão que a gente tem nos quadrinhos do Christopher Priest, né? Que ele é todo aquele guerreiro bombadão, que fica usando pele de tal, né? Aqui não, aqui é um conselheiro e tal, e um antigo cão de guerra, né? E que cena, né? Porque realmente surpreendeu. Eu nem tinha ideia. Parece que o menino, Denzel Whittaker, uma coisa assim, eu não sei se é parente dele. Parece que não é filho, mas deve ser alguma coisa próxima, porque o menino tem a cara e o olho caído que nem o Ford, cara. Ou então fizeram uma maquiagem nele ali pra ficar parecido. É, então deixa eu ver se eu entendi aqui, o Felga. A gente tá dizendo então que o T'Challa é o Simba, a Naki é a Nala, o Killmonger é o Scar, o Zuri é o Rafiki, e o Roro seria quem? O Timão? É, Timão. Não, não dá pra ser o Timão. Coitado do Rosa. Só se for o Timão e o Pumba ser o M'Baku, né? Não dá, não dá. Tá forçando a barra. Funciona, tá forçando a barra. Não, eles têm cena juntos, cara. Eles têm cena juntos, funciona. O Carlton é as hienas. Que Carlton? O Ross, né, como a gente acabou de falar, ele faz aquele papel meio tal, mas ele cumpre, assim, não é um papel de destaque, mas acho que cumpre aquela etapa necessária, né, pra daquela, vamos dizer assim, do personagem e tal. Inclusive, uma das coisas que isso aqui se comentou na internet é que o Bill e o Gollum estavam de novo no mesmo filme, né, depois de tanto tempo, né. Eram os únicos atores brancos, inclusive, né. Isso. Eles se chamavam de os Talking Boys. Cara, mas... Ei, Adam, é sério, agora que o Bilbo já encontrou o Gollum, agora o Watson tem que encontrar os dois Sherlocks, cara. Os Sherlocks vão se encontrar no cinema e o Watson não tá junto. Mó sacanagem. Ó, tem que esperar o Capitão Marvel, aí vai ter os dois Watson e os dois Sherlock. Deixa eu ver quem que faltou. Ah, e é claro, né, a gente também falou muito pouco, mas foi da Ramonda, né? É, falou quase e nada. E ali, ali deu a entender que ela é a mãe do Pantera, né, acho que é a mãe do T'Challa e tal. E apesar de ser um papel que também, vamos dizer assim, tem pouco, aparece pouco, tá, mas você também é um papel muito importante ali da mãe que tenta cuidar, mesmo com toda a situação, tenta salvar o filho, cuidar do filho, né? Enfim, acho que todos os personagens ali têm seu destaque, mas acho que assim, falando assim, pra mim, o que mais me chamou a atenção foi a Okoye. Acho que de longe, acho que é a grande personagem desse filme. Ó, todos os personagens ali tinham um certo grau de humor, cada um no seu estilo. Não era todos fazendo piada, mas tinha seu grau de humor, tá? Então o Okoye, naquela lance lá do cassino, teve várias cenas engraçadíssimas. Desde o lance da peruca, até o ponto dela disfarçando, tentando disfarçar, né, que tava espiando nos caras, os caras perceberam ela. Porque ela não é uma candigua, uma cadela, enfim. Vai ser complicado falar esse nome. Ela não é uma espiã, feito a Nakia é. Então ela ficava disfarçando totalmente, sem jeito, entendeu? Então só aquilo ali, aquela coisa engraçada, aquela encenação sutil que ficou atrapalhada, é engraçado também. Aquelas ameaças que ela fazia ao Ross, então teve essas veias humorísticas dela. Me surpreendeu muito mesmo. Cuidado, não fica elogiando piada em filme de super-herói não, senão as crianças que elegem Biba, que se acham adultas aí, vão ficar de mimimi. Desde novembro, o filme sendo bom ou sendo ruim, os próximos filmes da Marvel vão ser uma desgraça. Então pode reclamar, pode ficar com raiva de mim à vontade. Eu adoro filme que tenha coisas divertidas. Ah, você tem que assistir filme de super-herói pra pensar, pra jogar a franja pra frente do cabelo. Pra não enxergar nada do que tá acontecendo na tela. Já que é pra não ser divertido, então vamos falar dos vilões agora. Já tinha sido apresentado a Ulysses Klaue, né? Eles têm um upgrade aqui no filme, né? Tem aquele canhão sônico lá, né? Que não é exatamente as mesmas funções que ele tinha nos quadrinhos, mas já é bastante útil pra detonar geral. Meu maior problema que eu tive em todo o filme foi que eu achei que a morte dele foi muito gratuita. Eu achei que ele podia ser reaproveitado no futuro, eles podiam ter pego ele, mesmo que ficasse preso eternamente em Wakanda, mas tinha que ter pego ele, o que o Killmonger podia ter dito assim, ó, trouxe aqui, se vinguem deles, e aí deixava o cara preso e o resto do filme continuava. Não precisava daquele tiro lá, mas enfim, acabou perdendo um personagem que podia evoluir muito mais pra frente. Ele tava divertido, tava fazendo aquelas piadinhas com o negócio de som, se você percebia a todo momento, ele ficava brincando com a história de ter conta lá, né, nesses sites de música. É SoundCloud, essas coisas. Faz piada de quando tá perseguição de carro, ele queria música. Fica cantando umas músicas quando tá sozinho. Então ele ficou meio bilotoladão. Tava tendo aqueles lances lá, totalmente em música, de coisa sonora. Então já podia ser uma coisa pro vilão, pro futuro, sabe? Ser uma coisa assim mais puxada pro som, né? Eu achei até que ia se encaminhar pra isso. Aí uma bala tira ele da história. Foi a única, única questão que eu tive no filme inteiro, foi esse. Só o problema no filme. Muito gratuito perder ele assim. É porque você contrata o Andy Serkis pra ser o Andy Serkis. Isso é inédito no cinema. Só que ele reclamou. Ele foi falar que já perdeu 3 franquias em menos de um ano, né? Ele mataram o César, em Planeta dos Macacos. Mataram agora o Ulysses Klaue. E mataram o Snoke também em Star Wars. Ele disse que agora tem que procurar novas franquias pra ganhar dinheiro, né? Ele tava zoando. Bom, aí fora ele, a gente também tinha uma personagem que eu achei que eles iam usar pra ser uma das namoradas do Killmonger. Ou podia ser a Malícia original, ou a aquela Madame Slay lá, Madame Sangrenta, sei lá como o nome dela traduzido, a Tanzika. Tinha umas três personagens de Wakanda que podiam ter usado, mas não usou nenhuma. Que é a Nabi-Bi, que é uma cantora também. Ela fez o papel da Linda. Fui procurar nos créditos, é Linda apenas. E é uma pena, porque no começo tinham dito que ela ia ser a Tilda Johnson, que é uma personagem que a gente até comentou ela aí, que é aquela Nightshade, né? Só que parece que é a mesma personagem sendo usada na série Luke Cage. Então mudaram o nome nas carreiras e tal. Mas ainda bem que não usaram a Tilda. Não tinha nada de Tilda Johnson nela. E, enfim, também acabou morrendo rapidamente no filme. E aí sim, o principal, o grande vilão da história, que é o Eric Killmonger, né? O Eric Stevens, ou como algumas pessoas têm me corrigido recentemente aí, cada maratona meio meia, Eric, o Terror Negro. Por que traduzir isso aqui no Brasil, não sei. Mas enfim, o personagem, ele tem muita similaridade com o quadrinho, mas muda uma coisinha. Porque ele é um expatriado de Wakanda, certo? Nos quadrinhos é aquela mesma história que a gente sabe. Ele é o Claw atacou a Wakanda naquela época, pegou algumas pessoas para serem seus subordinados, seus capatazes. A família do Eric Killmonger foi uma dessas que acabou sendo submetida aos comandos do... a força, né? Dos comandos do Claw. E aí, quando o Claw fugiu, ele meio que matou os pais da galera e os meninos ficaram órfãos. Ficaram órfãos fora dos Estados Unidos e não puderam voltar pra Wakanda. E foi isso que criou um dos principais problemas dele com T'Challa. Aqui é mais ou menos isso, só que eles botaram uma veia mais puxada essa coisa de um quê mais familiar na história, né? Uma coisa mais de disputa pelo trono. O Eric Killmonger, aqui ele é filho do irmão do T'Challa, que era um cão de guerra, né? O ator que fez o mistério da porra pra dizer quem ele era, né? O Sterling Brown, ele é o príncipe Nodjibul, que aí, como a gente já tinha falado aí, né? Junto com o Zuri, ele tava nos Estados Unidos, enfim, aquelas missões de reconhecimento. Só o que ninguém sabia em Wakanda até então é que ele, em certo momento, se sensibilizou de ver tanta desgraça no mundo, de ver pessoas que eram da África também como ele, vivendo em condições precárias, né? Sendo prejudicadas socialmente, só por da cor da pele e tal. E aí ele, talvez por namorar uma mulher nos Estados Unidos, falou, pô, a minha esposa, que não dizem quem é, né, sofreu pra burro, por nascesse Wakanda, mesmo sendo africana, nasceria outra coisa, né? Então, o que a gente tá fazendo? O que é que Wakanda tá realmente fazendo? Dentro desse contexto, ele começou a tomar umas atitudes diferentes do que se esperava, do que o rei dele esperava, né, que o irmão dele esperava. Ele começou a agir, ele começou a traficar armas pra fora, né, inclusive usou o Ulysses Claw em algum momento desse pra fingir que foi um assalto e não foi ele tirando. Então, achei um bode expiatório pra tirar essas armas de Wakanda. Então, o Claw meio que foi um bode expiatório dele, né? E aí, esse vibranium, mais essas armas de fora, eles iam distribuir pra milícias locais pra se defender. Era a ideia dele. O rei descobriu isso, em dado momento quando ia prender ele, aí ele quis se vingar do Zuri, e aí o rei acabou matando o próprio irmão. A gente não sabe no começo do filme que o Nobu tinha um filho, mas ele realmente tinha um filho, maior de Nijaka, é isso? Nijaka, sei lá. Que é o Eric, tá? O Eric Stevens. E aí, a princípio a gente acha que ele talvez tivesse sido esquecido, sei lá. Mas não, realmente o rei sabia disso, e Zuri sabia disso também, e deixou o moleque lá porque não tinha como colocar ele de volta, né? Com aquelas coisas de Wakanda totalmente rigorosas. E como é que ia explicar? Peraí, surgiu esse menino, esse filho de quem? Do Nobu. Peraí, então o Nobu morreu como? Então ia ficar muito complicado. Então eles esconderam a mentira toda pro conselho, também pro mundo exterior, né? Não levou o menino cresceu. Ele sequer tinha uma ideia, né, de que o menino toda hora tava sendo influenciado pelo Nobu, né? Que falava de voltar pra Wakanda, deixou lá um livreto pra ele aprender o idioma, pra ele saber tudo do país, né? Ele sabia tudo através daquele livrinho. E tinha o tal do anel, que é o mesmo anel que o T'Challa tinha, que era do pai, né? Desde Guerra Civil. E aí ele tinha o anel do tio, né? Que era o pai dele. E também tinha uma marca de nascença que eles davam pra todos os wakandianos saberem que eles são wakandianos. Que uma tatuagem de vibranium, né? Tudo é vibranium. Não são todos wakandianos, são os cães de guerra pra eles reconheceriam uns aos outros fora de Wakanda. Ah, é? É, ele fala, você via seu passaporte de entrada, é a tatuagem de cão de guerra. Ah, tá. Então esse detalhe eu não sabia. Mas enfim, é aquela tatuagem de vibranium, e aí ele colocou aquela tatuagem no filho, né? É uma coisa tão peculiar que poucas pessoas teriam acesso a isso. Então foi o que fez o Akabe, por exemplo, permitir a entrada dele no Wakanda e ele querer fazer tudo aquele desafio ao rei pra tomar o trono e por aí vai. Então a gente tem um Eric, no Eric a gente tem um personagem muito bacana, porque eles contam toda aquela coisa, vamos puxar o currículo dele, né, de que tem nos quadrinhos, de que ele é um cara do MIT, e aí bota um plus a mais, que ele se viu pra um bocado de forças armadas lá, e algumas eram forças especiais, tipo umas milícias contratadas pra fazer o trabalho sujo quando o governo não queria melar as mãos, né? Então meio que tinha uma coisa de cão de guerra pós-Hunter, né? Pela versão do cão de guerra mais barra pesada, né? Que eles viraram mercenários. Aí, claro, contextualizaram mais o personagem, colocaram aquelas coisas das cicatrizes. Fizeram um drama particular pra levar os personagens ao quadrinho. Diferente e nem mais rico nem menos rico que o que tem nos quadrinhos. Os dois personagens, de um lado e do outro, são muito bons. Não muda muito a história. O que talvez altere mais um pouco significativamente pra a história ter funcionado melhor foi a questão dele ser primo do T'Challa, né? E aí sim ele poder ter acesso à erva do coração, poder usar ela sem morrer. Porque se for olhar pelos quadrinhos e seguir pelos quadrinhos, quem não fosse descendente de Bachenga e comesse aquela erva ia entrar em coma e ia quase morrer. Então ele pôde usar dessa vez nos cinemas, a gente pode dizer que agora no cinema já que tá modificado, ele tem tanto o direito de usar aquilo ali, tem tanta resistência à erva, quanto o próprio T'Challa. Aí fica a dúvida, será que quando o pessoal fosse colocar a erva pro M'Baku comer lá a erva, ele não ia morrer? Não ia entrar em coma? Fica a dúvida, né? Porque não dava. Dali... Mas na teoria... não sou muito bom em genética, faltei nas aulas de aritmética, mas ele sendo primo, tipo irmão, o pai dele sendo irmão do rei, ele também não seria descendente do... Sim. Desse cara que você falou aí? Não, mas o M'Baku não, eu tô falando que o M'Baku... Não, o M'Baku não, eu tô falando... Sim, mas foi o que eu falei. Killmonger. Foi o que eu falei, foi o que eu expliquei. É, mas é que negócio, a Ramonda e a Shuri, elas não iam muito com a cara do M'Baku, era um jeito lá, ah, morreu, morreu. É, pois é, né, vamos testar. É, o único que podia... tomar aquela erva ali e a coisa funcionar, se seguisse a diretriz do quadrinho, né? Era a Shuri, né? Que podia tomar, mas a Shuri não tem nada de guerreira, nada de militar ali. E a Nakia, se fosse também, que a Ramonda queria que a Nakia comesse aquilo, né? Também ia dar ruim pra ela, né? Então, claro, supondo... Ou seja, a Ramonda é o estereótipo da sogra cruel. Claro, supondo que a erva cause esse mal, né? A gente não sabe disso. Mas assim, fora essa coisa do contexto do quadrinho, tem muitas coisas que são legais dessa história aí. Porque o plano do Eric, o Eric Killmonger, era uma continuação melhorada ainda do pai. Que o pai fazia as coisas assim, em low profile. Né? Ele pegava algumas armas e alguma coisa de vibranium, pouca, pra ajudar as milícias locais. O Eric Killmonger, ele queria tomar o reino e falar assim, pô, eu vivi minha vida toda lutando com esse tipo de nação, lutando com esse tipo de intervencionismo militar. O Wakanda fica aí se vangloriando de que não se mete, não faz esse tipo de política, mas ela fecha os olhos pra gente se fudendo na África ao redor. Vocês estão errados, começa a jogar na cara, né? Pau, pau, pau, pau, pau. Os anciões não tinham aquela política, fica todo mundo meio caladinho assim, tipo, não pode e tal. Mas o Wakabe, ele ouve aquilo ali e fala, rapaz, esse cara tem razão. Eu vou votar nele pra presidente. Não, tô brincando. Mas ele fica ouvindo assim e fala assim, eu vou atrás dele. Ele segue cegamente o que o Killmonger faz, né? E a proposta do Killmonger é, vamos agora lotar esses aeroplanos aqui de armamento pesado, que vocês têm esse armamento todinho, fica estocando aqui, perdido, sem uso. Vamos levar esses pros cães de guerra. E os cães de guerra, ninguém sabe, né? Pode ser que o próprio Eric Killmonger já tinha contato com os outros cães de guerra. O pai dele era cão de guerra, né? Ele tinha aquela marca. Ninguém sabe o que tinha por trás ali, né? Pode ser que tenha um plot muito maior ali, uma extensão do plano dele, que sequer foi mostrado. E ele queria mandar isso para vários lugares. Dizem que 3 lugares aceitaram, né? Coincidentemente, os 3 lugares onde tinha os Sanctus Sotoros. Aí já tem gente surtando, né? Que diz que Londres aceitou Nova York e Hong Kong. Aí tem gente... Cara, são os mesmos lugares que os Sanctus Sotoros existiam. Aí, pô, gente, tu força barra. Espera aí. O Hong é um cão de guerra, cara. Ele vai mostrar tatuagem na Guerra Infinita, tu vai ver. Paulo, viado. Ele vai tirar uma máscara, inclusive. Enfim, a história todinha aí, ela remete a essas questões dos dois lados, né? Que é tanto o lado de você querer se meter demais na nação do lado, e ao mesmo tempo, contrapartida, você não querer se meter nada e fechar suas barreiras e falar assim, não tenho nada a ver com isso, né? O final do filme propõe um terceiro lado. Um terceiro lado é proativo de uma maneira passiva ao mesmo tempo. Ele tenta plantar para colher no futuro, né? Que em vez de você tentar ajudar as pessoas efetivamente a tomar poder e por aí vai, né? E a se empoderar, você vai dar resistência a ela de outras maneiras, fazendo instituições de apoio, levando tecnologia, treinando os jovens nessas instituições para eles terem uma profissão, terem conhecimento, por aí vai. Então o T'Challa, no final, ele propõe uma terceira saída, que seria a terceira saída mais lógica, né, para uma pessoa sensata, mais coerente, mais boazinha, mais próxima de uma coisa correta, coerente e do bem, né? Eu tô falando isso porque é o seguinte, tem gente que tá, o Pantera Negra do vazia porra nenhuma, e eu fiquei apoiando foi o vilão, o Eric Killmonger. Gente, calma, baixa a bola aí, porque não é essa a mensagem do filme. Se você tá indo atrás dessa mensagem do filme, do jeito que muita gente fala assim, Magneto was right, você tá, acho que, fugindo um pouco do escopo do que é a lição de moral do filme. Então... mas só uma coisa, não foi o T'Challa não inventou a roda, ele simplesmente, ele pegou assim, ele abriu uma revista, um jornal ocidental, olhou assim, Bill Gates faz programas de... filantropia na África, em vários cantos do mundo. E se eu fizesse a mesma coisa, já que eu sou 50 mil vezes mais rico que o cara mais rico do mundo? Posso fazer isso? É uma coisa mais útil do que, sei lá, salvar o mundo do Thanos, que o Tony Stark sempre faz. Aí chega o Tony Stark e fala, eu já criei a Fundação Maria Stark antes. A Fundação Maria Stark não passa de lavagem de dinheiro pra financiar os Vingadores. Todo mundo sabe. Paulo. Bom, enfim, eu acho que assim, um grande pulo do gato do filme é colocar essas discussões políticas, né? Porque, querendo ou não, Pantera Negra é, desde o começo, desde o primeiro quadrinho, uma questão política sendo colocada, né? Primeiro quadrinho, vale ressaltar, a gente que tá achando, viajando a maionese, que isso não faz parte de discussões, pode ser política de partidária, mas é geopolítica, né? Tem muita gente que pega o pé da letra a palavra e não sabe nem o que tá falando. Mas o quadrinho do Pantera Negra, pô, o segundo quadrinho que ele aparece depois de pedir ajuda do Quarteto Fantástico, é pra expulsar um Klaw, porque fala que o Klaw chegou lá querendo tomar o Vibranium, que seria os recursos do país africano, pra levar pra longe. Então, bota a porra na cabeça do lugar e pensa direitinho antes de falar besteira. Desde o começo, tem esse tipo de discussão nesses quadrinhos. E a coisa só evolui. Se você não leu o Christopher Priest, se você não leu, por mais que seja meia boca, o Reginaldo Hudlin, se você não leu agora o Tarnery Scott, você realmente não vai ter a mínima noção do que é o tipo de quadrinho do Pantera Negra. Mas é só isso. É basicamente esses tipos de discussões, né? É sempre foi um quadrinho com uma coisa a mais do que porrada. O pessoal acha que esse tipo de discussão de política, de preconceito, começou quando foram criados os textões do Facebook. Pois é. Mas se você pegar os quadrinhos antigos... coisa política... Tem gente que pensa que o mundo foi criado há 3 anos atrás. O pessoal fica falando, meu Pantera Negra é o primeiro filme com o herói negro. E o Blade, caralho! O Blade que criou todo o cinema de super-heróis, praticamente. Eu sei. Mas assim, o culto falaram do dia de Blade, falaram de Spawn e falaram de Pantera Negra. Assim, o que talvez essas pessoas não tenham... Sabe? E o aço. Não tenham... Essas pessoas não conseguiram expressar claramente, não é que é o primeiro filme super-herói e tal, mas eu acho que talvez seja o primeiro em que pega essa questão da cultura, eleve ela, mostre ela, que os outros, convenhamos, se você substituísse o Blade por um outro personagem, vamos usar o que o Paulo sempre usa essa desculpa, né? E substituísse o Spawn por um outro personagem de outra etnia, podia se encaixar perfeitamente, não ia fazer diferença nenhuma, certo? Já o do Pantera Negra, isso que você, quando for defender essa questão, você tem que falar. Tem toda uma questão cultural que é abordada no filme, que nunca foi feita antes, aí a gente concorda. Então, o afrofuturismo que tem Pantera Negra, né? E todas essas discussões ideológicas que ele propõe, são realmente a primeira vez que tem. Sim, eu concordo. Dessa forma, eu concordo. Sim, porque o pessoal não se expressa direito, entendeu? Agora o que eu queria falar é o seguinte, só pra pôr fim nessa discussão, tantos que gostam de discutir quanto os que não gostam, basta falar política, o pessoal está se assustando. Como é que a gente perdeu a capacidade de discutir, né? Perdeu a capacidade de convencimento das pessoas até de se colocar as ideias. Mas políticas, cara, política existe pra tudo, até quando você vai fazer uma porra de um condomínio, você tem que tratar de questões políticas, né? como é que vai ser a estrutura de regras que você vai colocar dentro daquilo ali pra estabelecer, pra que vocês convivam e se acertem, né? Então não se assusta com a porra da palavra, não. Ela não é pra, não tá aí pra te morder, nem te transformar num cara que vira à esquerda ou vira à direita, não. Então não tem problema nenhum, não importa qual é a sua ideologia política, é você pensar e parar e discutir o que é que o filme propõe. Por sinal, o filme coloca três visões políticas aí. Três tipos de atitude pra mim é uma questão, dentro de um tema. Calma, respira, não vai se assustar, nem falar besteira sobre o filme do Pantera Negra, muito antes sem ter visto, né? Eu tô vendo até vídeos de pessoas que não tem nem viu o filme falando besteira por aí. Mas isso já vinha bem antes do filme estrear, como a gente mencionou, até a questão lá do nome, que não tinha nada a ver do personagem, já tinha gente falando besteira pra caralho disso. Então, Klaw é meio que o vilão, aquele vilão meio surtado, né? Eu não lembro dele assim no Guerra Civil, né? No Guerra Civil não, no Era de Ultron, né? Ele não parecia ser um vilão tão surtado, pelo jeito o encontro com... Ele era meio, não sei se você lembra, que ele era meio tio de toque, de ficar zoando com os caras, pegava uma balinha e não sei o que, era meio pneuzinho assim, não era tanto. Acho que depois que cortaram não o braço... Não era tanto, né? Mas ele tinha lá umas manias, até pra assistir, né, o Era de Ultron, né? Porque, bem ou mal, foi a partir desse roubo aí dele que aconteceu, né? Esse roubo de Vibranium que aconteceu na década de 90, que permitiu que futuramente nascesse, né, o Tron, né? Então até dá uma revisada no filme aí mais pra frente. E ele assim, cara, ele é o vilãozão todo surtado e tal. E aí quando o Killmonger aparece pela primeira vez, né? Ele meio que fica escondendo o jogo, né? Você não sabe qual é a... Principalmente se você não conhece o personagem, né? Por sinal, acho que foi uma pena o filme ter matado os dois personagens. Acho que foi, de certa forma, acho que essa parte pode-se dizer que é ruim. Tanto a morte do Killmonger quanto a morte do Klaw. Apesar que acho que do Killmonger não tinha jeito, do Klaw, acho que, né, acho que realmente poderia ter sido evitada, né? Mas você... ver ali um personagem que os dois personagens dariam pra evoluir pra mais coisa mesmo, tal. Inclusive o cara lá, né, que era o Tocha Humana, né, o Michael B. Jordan, né, aqui tá bem completamente, bem diferente daquela atuação apagada, né, que teve no filme, né, no desastroso filme do Quarteto Fantástico, né? Mas o Jordan em outros filmes é matou bom pra caramba, como é que ninguém tava com vontade naquele filme, ninguém, nem aquela lourinha. Não, lá sim, também aquele filme lá é desastroso, né? E outra coisa, né, você tava falando da parte do, quando o pai do Killmonger vai, começa a ter aquelas ideias. Isso aí meio que remete àquele movimento, né, da década de 70, né, dos Panteras Negras, né? Tem uma coisa muito foda, cara. Eu descobri agora, lendo recentemente, Auckland é onde foi fundado o Partido das Panteras Negras. Ou seja, fizeram uma relação ali, né, que trocaram o local de origem onde veio o Killmonger, né? O Killmonger não tinha nada a ver com Auckland. E colocaram lá a ligação, cara. Muito bem sacado. É bem interessante essa... Principalmente da metade do filme pra frente, que aí começa toda aquela, vamos dizer assim, o golpe de Estado, né? Ou, sei lá, uma eleição meio estranha, né, pra de rei. E aí você percebe, né, é bem esse lado. Então você tem dentro de Wakanda aqueles que é, inclusive aquela anciã, né? Ela fala pro T'Challa quando ele vai ir atrás do Klaw, né? Que não era o Wakanda não precisava de um guerreiro, precisava de um rei, né? Ou seja, não era pra ele sair por aí pulando pelos telhados da vida atrás de vilões, não era pra ele bancar o 007, né? Agora ele tinha que governar, tinha uma nação. Você tem então a visão de quem, pô, Wakanda é realmente uma nação poderosa, então todas as outras devem ser subjugadas a ela, né? Que era o caso, que era a visão do Wakabe, né? Isso mesmo antes da aparição do Killmonger, acho que ele cita lá quando ele tá lá com o T'Challa, né? Criando lá o rinoceronte e tal, ele fala, né? Que ele fala falando do relacionamento da Nakia, né? Ele fala que o T'Challa fala aquilo que a Nakia tá fazendo, e aí o Wakabe fala: olha, desse jeito eu acho que não dá certo. Mas se a gente sair por aí dando tiro e subjugando todo mundo, aí você pode contar comigo. O cara já tinha as ideias. Mas ele é assim, ele era o cara que tava lá na fronteira. Ninguém deve imaginar como é que é essa proteção de borda dele. Mas historicamente devia estar chegando, batendo na bunda a água dele, né? Então devia estar mais gente se aproximando, aquela disfarce que eles tinham, porque eles, o pessoal da tribo da borda eram os pastores, eram os que criavam os bichos lá, fingindo que eram os mais pobretões, né? Não era o pessoal mais desenvolvido. Então devia estar mais gente se aproximando, né? Então a coisa tava mais complicada pra esconder. E como eles deviam ter uma vertente mais puxada pro militar, né? Disfarçado, mas sim, então ele talvez tivesse essa tendência, né? Tipo assim, ó, tô com medo, essa galera tá chegando perto e tal. Então... Hoje, assim, o Wakanda também serve de reflexo pra você discutir. E assim, tecnicamente você não tem nenhum país como o Wakanda, né? Mas você tem sociedades, assim, no mundo relativamente organizadas, certo? Que hoje tem, vamos dizer assim, tem um grande desafio de equilibrar, vamos dizer assim, o que ela já tem hoje com o pessoal que tá vindo, os refugiados e tal. A gente mesmo aqui no Brasil, a gente tá passando por isso, né? Em Roraima tá tendo uma grande entrada de venezuelanos, né? Por causa fugindo de um país que tá completamente em frangalhos, né? Eu acho que possivelmente o Wakanda também ia começar a sofrer, ou o próprio Wakanda tava vendo que o Wakanda ia começar a sofrer. E também tinha aquele dilema, né? De se revelar ao mundo e realmente acontecer isso, ou seja, de você trazer os problemas do mundo para dentro do Wakanda, né? Uma sociedade extremamente fechada, tal, né? Não lidava com questões como refugiados, todas essas coisas, que são problemas muito atuais e de várias sociedades que, como é que pode-se dizer, estão extremamente equilibradas. É o caso dos países escandinavos, é o caso de alguns países da Europa. É o mesmo caso mesmo, apesar do Brasil não ser um país tão equilibrado assim, ele tem sofrido, tem entrado bastante imigrantes, enfim. E por último, você tinha, né, a opção da anarquia, né, que era o quê? Não ficar parado enquanto o mundo se esfarelava, né? Mas ao mesmo tempo não era uma opção de dominação. Então o filme, quando ele fala que ele é um dos mais politizados, ele realmente tem esses vários enfoques que você acaba discutindo. E o Killmonger acaba sendo, vamos dizer assim, vira uma opção vencedora por um momento, e ao mesmo tempo o cara acaba, né, com toda a possibilidade de futuros Panteras Negras, não sei nem como isso vai ser resolvido ou se será resolvido. Em tese agora o T'Challa é o último Pantera Negra, né, porque não tem mais a florzinha mágica lá do Pará. Ele não só vai utilizar, acho que, a tecnologia de Wakanda para dominar o resto do mundo, como também no processo ele queria acabar com Wakanda, né? Como assim, no processo queria acabar com Wakanda? É, porque você viu aquela cena lá que ele queima as ervas corações, né? E acabou no Sim, final... Sim, não, ele queria acabar com outro futuro rei, né? Não entendi ele querendo então, acabar com Wakanda, tempo, não. Você tava ali destruindo, né? Um componente muito importante da... Não, mas aquilo ali ficou bem claro, tipo assim, que futuro rei que nada, não vou querer futuro rei não, quem vai ser o único rei sou eu. Ele tava fazendo, inclusive em algum momento alguém fala lá, ele tava fazendo uma estratégia militar, ele tocou fogo naquilo ali, porque aquilo ali é uma fonte de poder, e depois que ele já teve acesso e ele adquiriu o que ele queria, ele não ia dar isso pra mais ninguém. Aí eu falei, pô, eu já tenho isso aí, e aí naquele momento que ele toca fogo, alguém fala, acho que é Naki, alguém fala que assim... Mas sim, foi o Ross. É o Ross. O Ross fala, ele tava fazendo exatamente o que foi treinado, mas o Wakanda não, ele queria Wakanda como o centro do mundo. Como é que você vai dizer que ele queria Wakanda destruída? Negativo. Não, a questão, o Coveiro, é que ele também tava vendo o que ia acontecer. Porque o que é que, assim, você tá pensando em termos de futuro. O que eu tinha pensado é que ele queimou aquilo ali pra evitar que eles pegassem aquela flor. Como você, assim, no filme não ficou claro que era só pros familiares, já que eles estavam querendo oferecer pra qualquer um, que achassem concorrentes pra eles, porque... É aquele negócio, o cara tinha acabado de chegar, aí venceu justamente, apesar do Zuri ter melado todo o processo, e venceu, mereceu lá o trono e tudo mais, apesar que, vamos ser sinceros, aquele negócio deveria ter durado meses e, tipo, checar se o cara era realmente quem dizia, porque... Foi só uma palavra, não. Tá aqui, ó, eu tenho esse anel, eu sou o neto do cara. Não, mas peraí, mas... por dentro do contexto do filme, ele justificado de umas três maneiras diferentes. O cara tinha tatuagem, o cara tinha falava o acadiano lá, porque ele tá dizendo que ele falou tal língua, mas é tal língua pros outros, né, pra gente, pra eles era um acadiano. Falava a língua dos caras, tinha um anel, né, o que mais que você queria? Que ele podia ser um cão de guerra que conseguiu pegar falsificar um anel e por isso ele sabia o acadiano. Mas enfim, voltando na história. Aí, a questão é que, tipo, ele mal tinha conseguido ganhar o processo, aí de repente a família real desaparece de uma hora pra outra, e ele não sabe se ele tem realmente a lealdade da guarda petroriana deles, que é a Dora Milaje. O cara tava evitando que, sei lá, Okoi metesse ao louco na Okoi, ela pegasse aquela planta e ficasse mais overpowered do que ela já é. Concordo, então, mas independente de quem tomasse aquela planta, o que ele queria era acabar com qualquer futuro pessoa que derrubar ele do poder. Então isso é bem claro, o Ross justifica exatamente aquilo. É uma estratégia. O Ross, por sinal, deu a entender que já conhecia ele de tempos atrás, porque provavelmente usou o serviço dele em algum momento, né? Deixou no ar isso aí. Não, o que foi falado é que, naquela parte lá, é que ele era procurado, porque depois que ele deu baixo, ele virou um dos mercenários mais perigosos do mundo. Foi uma coisa assim que ele tinha falado. É, mas eu sei lá, deu a entender pra mim que eles também usavam, né, ao serviço. Os Estados Unidos é Estados Unidos, né? Gostei dos dois vilões da história. Eu já fresquei dizendo que o cara se contrata Andy Serkis e ele não vira um personagem CGI e parece desperdício de dinheiro, mas foi engraçado porque ele foi muito o Garra Sônica dos Guerras Secretas. Louco. Foi assim, como foi quando eu conheci o personagem, eu gostei muito disso aí. Agora, eu acho que aquele visual dele, eu não tenho certeza, mas pareceu mais do Reginaldo Hugin, naquele primeiro arco, que ele só tinha o braço com arma sônica, uma coisa assim, sim, em vez de ser um personagem CGI. É que essa fase do Hudley aí, ela começa como se fosse uma história à parte do universo Marvel, que ela volta a ser Marvel Knight de novo, e depois encaixa ela de novo, aí tem que justificar um monte de coisa alterada. Então, a princípio, sim, seria o mesmo personagem. Seria uma referência àquilo ali. É. Até o braço também, né, parecido. Assim, era a solução mais barata pra fazer aquilo, porque ia ser meio esquisito, dado um traficante virar um personagem de som sólido do nada. Talvez, sei lá, inventa de ressuscitar ele no próximo filme, porque no MCU, morte não quer dizer muita coisa ultimamente. Mas, voltando. Do Killmonger, eu gostei do vilão, assim, é como eu tava falando pro Felga, é um vilão que tem boas motivações e é aquele negócio, você não pode questionar as motivações, você pode questionar as ações dele, que são extremamente vilanescas. No caso, que ele sai, assim, ele mesmo diz que ele matou criança, mulher, idoso, pra chegar no objetivo dele, que era lá matar o T'Challa e tudo mais, que ele treinou fazendo isso. Assim, a única coisa que eu não gostei mesmo no personagem era ele ter virado, embora, como a gente já deixou claro que isso aconteceu no Rando Priest, ele ter virado o Pantera Negra genérico do mal de oncinha no final do filme. Posso explicar essa? Eu também no começo fiquei meio estranho assim, porque enfim, são raras as oportunidades que a gente tem como ler quadrinhos do Pantera Negra, né? Então fui ler recentemente o run do completo dessa vez, né, do Priest, e aí eu não sabia, mas em determinado momento o Eric Killmonger, no arco que ele derrota o T'Challa, né, ele vira um Pantera Negra por algumas edições. Então eu falei assim, então não é tão perdido ele ser um Pantera Negra também, ter dois Pantera Negra ali. Então não é uma coisa tão perdida. Se ele viveu por algumas edições o uniforme, beleza. É até curioso, né, porque ele escolhe o tipo de uniforme, de colar, que é o que lembra mais o colar do Pantera Negra na época do Priest, né, que o Priest vivia, era o Pantera Negra com a roupa toda escura, mas com as garras, com o negócio tudo dourado, né. Então é engraçado que chamou mais atenção disso, né. Outra coisa, assim, se você olhar direitinho, não é apenas um Pantera Negra. Ele é um Pantera Negra e aparece com os detalhes de umas manchinhas. Aí vem duas referências aí. Uma é que o Monger vivia ao lado de um leopardo chamado Previ, né? Que, por sinal, três vezes o Previ morreu e voltava sem explicação nenhuma. Mas toda a história tá lá do lado do leopardo. É que gato tem sete vidas. Tá bom. E a outra, e é que eu me dei conta, pesquisando aqui vários nomes que já teve, personagem e tal. Um dos nomes que queriam dar no início pra ele era Coal Tiger, né? Que era tigre de carvão. Só que aí é uma maluquice do Jack Kirby que o Stan Lee na hora falou, não vai pegar bem essa porra, tira essa história de tigre de carvão. Mas aí, durante o problema que teve, que parece ser coincidência, né? Parece que não foi influência, foi coincidência. A partida dos Panteras Negras surgiu na mesma época que o herói Pantera Negra. E o Stan Lee meio que falou assim, putz, não era a minha intenção. E aí, por um tempo, o Stan Lee usou o título de Black Leopard, de Leopardo Negro, pro Pantera Negra, pra diferenciar. Foi apenas algumas edições. Depois, em republicações, corrigiram isso, que tá do Pantera Negra. Mas por um tempo, era Black Leopard. Ou seja, ficou mais uma referência, porque o uniforme que o Eric Mung usava era um Black Leopard, e não um Pantera Negra. Então, achei isso bem curioso. Né? Não, mas o que eu não tinha gostado nisso é porque, no final das contas, acaba virando mais um vilão do MCU, que é a contraparte maligna do herói. Como tem tantos assim, que às vezes detonam o filme, na minha opinião. Eu sei, acontece. Só tô dizendo que enfraqueceu um pouco, embora tenha referências aos quadrinhos. Eles podiam ter evitado isso, na minha opinião. Mas ok, é a vida. E a outra coisa que a gente tem que dizer é que de todos os atores, pra mim, o Michael B. Jordan foi o melhor de todos. Acho que talvez seja até por isso que talvez o Magari não tenha gostado tanto do Chadwick, cara. Porque quando os dois estavam contracenando, tanto ele quanto a Adonai, eles engoliam o Chadwick. Porque eles eram muito bons. Tudo bem que a Adonai é porque ela tinha aquele... Eu vou matar todos vocês. Com aquele olhar dela que dava medo. Mas eu acho que a ideia de colocar um T'Challa mais sereno era a ideia mesmo. Ah, sim, eu tinha uma curiosidade que eu achei aqui. Uma entrevista de que teve um vilão que ele queria ter colocado, mas que não deu certo colocar. Porque a Marvel vetou dizendo que, assim, eles têm outros planos pra ele. Adivinha quem é? Eu já postei isso. É o Kraven. Kraven. Eu achei isso aí legal, cara. Ia ser bizarro você ter um cara... Aí ia ser um cara de leopardo, que ia ser engraçado. O rosto do vestido de leopardo caçando a pantera. Outro filme que um vilão do Aranha ia aparecer sem o Aranha. Já teve o do Venom, já teve o do Abutre ano passado. Ah, vai, Magaren. Então, sobre o Garra Sônica lá, eu também não gostei. Achei sacanagem terem matado o personagem. Foi um desperdício de, é o que a gente tá fazendo aqui. Ah, vamos matar esse cara aqui. Que a gente não pode ter dois vilões bons no mesmo filme. A gente mal tem um, quanto mais dois. Vamos no livrar dele. Porque o personagem tava legal, aquela cena do assalto no começo lá, que ele foi bem planejada. A relação dele com o Bilbo de novo lá. Só faltou ele chamar o outro de Precioso lá. Ah, Precioso, cadê? Então foi uma sacanagem ele ter morrido. Hip. E o Pantera Dourada aí. Você até chega a achar que ele tem um pouco de razão, apesar de ele ser daqueles mais extremistas. Pra mim também, o que estragou muito pouco ele foi isso, ele ser meio parecido com o personagem principal. Já deu umas desculpas aí, esfarrapado, mas tudo bem, vamos aceitar. Não deu desculpa nenhuma, é referência. E outra coisa que vocês não perceberam, se ele, é o que a história do Killmonger, se ele quer tomar o trono do rei, inclusive tomar o título de Pantera Negra, porque ele quer, ele óbvio que vai se vestir de Pantera Negra. E vai fazer o quê? Não, tomei agora, vou fazer o quê? Vou me vestir agora de homem raposa. Não tem sentido o que vocês estão falando. Tem que analisar os contextos, cara, que é umas coisas que vocês não estão fazendo quando estão criticando os mesmos tipos de coisa. Quer dizer que se o M. Paco tivesse ganho também, ele também ia ter que se vestir. Dane-se, eu sou um gorila, mas não, agora eu sou um pantera. Não, mas se ele fosse querer tomar, vai. Ele não é da mesma religião, não é da mesma família, ele só queria tomar a tribo dele de poder. Mas o Eric Killmonger, ele quer destronar o cara e ele quer pegar o local dele, a posição dele de chefe de tribo. Porque a última tribo que faltou citar ali é a própria tribo real, que é a tribo do Pantera Negra. Então, eu não gostei dessa parte, como eu falei, dele ser a cópia do personagem principal, como o Paulo falou, já tem vários aí na história recente do MCU. Mas o ator, o Michael B. Jordan, aí é outro tocha humana que a Marvel resgata do ostracismo, transforma ele num personagem bacana. Agora já dá até pra fazer um tocha humana verso. Só não gostei realmente do Klaue ter morrido, porque acho que dava pra evoluir ele mais pra frente, usar ele um pouco mais. Tirando isso dos vilões, eu não tenho muito o que reclamar, não, dessa vez, por incrível que pareça. Tirando essa parte. Outra coisa do Eric Killmonger também é que ele usa uma máscara no começo, quando vai soltar o... Ele rouba a máscara do museu, né? E leva depois. Em algum momento ele usou um tipo de armadura dessa, e o Pantera Negra também usou, na fase do Reginaldo Hudley. Mas como eu não li, então não sei falar muito. Enfim, a gente também tem outras referências também. A própria Cachoeira do Guerreiro, o jeito que ele joga o T'Challa de cima pra baixo. A gente tem um monte, na verdade, de referências que a gente podia jogar aqui da história do Pantera Negra. Não só referências dos quadrinhos, né? Pelo que eu andei pesquisando, o diretor tinha muitas referências de outros filmes ou de amigos diretores dele. Também de participações de outros atores. Tem referência com o filme Moonlight. É o garotinho do final lá, aparece Eu não Moonlight. Peguei todos. Nem sei se eu podia chamar de referência, só porque o ator de um aparece no outro. Mas enfim, se você for olhar assim, o James Gunn também faz um monte de referência. Ele pega sempre os mesmos tipos de atores e sai carregando. Acho que não é bem o caso. Acho que teve uma frase que o T'Challa falou também pro Klaue, que é uma frase que vem direto dos quadrinhos, né? Que ele fala, só que ele fala pro Namor. Tem um monte de referências dessas, a gente não tem como listar aqui não. Eu vou aproveitar esse momento pra dar aquela pausa pra gente ouvir um pouco dos comentários do site, e aí a gente volta aqui pra fechar com momentos finais do filme, cenas pós-crédito e por aí vai. Don't freeze. I never freeze. Então, quem vai me acompanhar aqui para ler alguns e-mails, na verdade um e-mail que foi enviado e os comentários que acabou aparecendo na nossa página do Facebook, é o Paulo. Paulo, vamos lá? Vamos. Eu vou começar com um e-mail, praticamente é um maior concurso de e-mail, né? Porque sempre quem manda... Acho que a última pessoa que manda e-mail pra mim é ele, o André Marques. Que eu não sei se ele tá em Pernambuco, sei se ele tá em Portugal, enfim. Ele sempre que sai um filme, ele já manda. Inclusive, já peço desculpa pro André, porque ele já tinha mandado e-mail pra os últimos... Acho que foi Thor, não sei o que mais que a gente viu, Justiceiro. E ele mandou um pouco atrasado, acabei não encaixando o e-mail dele quando a gente gravou o podcast tanto do filme quanto do seriado. Então desculpa aí, André, mas dessa vez a gente vai ler um pedaço do seu e-mail aqui. Então, ele escreveu o seguinte: eu vi o filme na estreia e fiquei muito satisfeito. Infelizmente, nunca parei para ler muito sobre Pantera Negra, mas espero que quem conheça bem o personagem também tenha gostado. O humor ficou ótimo, bem colocado nas cenas. Eu gostei principalmente da cena da Coreia do Sul. Aquilo ficou sensacional. Quanto à parte política e as motivações do Killmonger, também gostei bastante. Na minha opinião, a Marvel, nos quadrinhos, nos filmes, seriados, enfim, em geral, acerta nesses temas. Uma das coisas que mais me agradou foi a decisão da Okoi de trair, entre aspas, o trono para impedir as ações do Killmonger. Não precisava dizer porque acho isso, mas geralmente eles me agradam e eu fico surpreendido. Por isso também aconteceu na Marvel Studios. Meu filme favorito da Marvel Studios ainda é Guerra Civil, tanto por esse motivo quanto por outros motivos. Mas o Pantera Negra tem potencial pelo menos para mais dois filmes sem problema. A ideia é essa, né, André? Foi o único e-mail que a gente recebeu sobre o filme, né? E-mail tá ficando uma coisa cada vez mais rara, todo mundo hoje só vive e sobrevive no Facebook. Paulo, lê alguns comentários aí de uma última imagem que eu mandei no Facebook, pedindo opiniões. Vamos lá aqui. O Michael Rodrigues comentou: eu quero ver Pantera Negra vs Kraven. Isso vai depender só da Sony. Tem gente já falando que talvez, quem sabe, né, já que todo filme do Homem-Aranha tem que ter a participação especial de algum herói Marvel, foi isso que tava no acordo lá. Quem sabe o Pantera Negra, talvez não nesse próximo filme, num outro, né? Clayton Jr., com todo esse sucesso, vocês acham que o Pantera pode ser um novo líder dos Vingadores? Pode. Até porque, assim, o cara é bem mais novo o ator é bem mais novo e o cachê dele é bem mais barato que o Robert Downey Jr., então ele ainda pode ficar nas fases 3, 4, 5, 6. Não, eu acho que com certeza ele tá na próxima formação dos Vingadores, se é que vai ter realmente uma formação dos Vingadores, mas acredito que sim. E quem assiste o desenho animado, aquele novo da Disney que muita gente critica, por ser mais infantil, tem toda a razão de criticar se você é um adulto, né? Vai já sacar que existe uma codivisão de liderança ali entre o Pantera Negra e a Carol Danvers, né? Que tá chegando o filme dela aí. Então já pesca mais ou menos o que, que a Marvel quer fazer. Evandro Silva, filmaço, filmaço. É notável a dedicação do que aconteceu com esse filme, que não se vê em outros da Marvel. Principalmente no De Volta Lá. Mantém a essência do universo ao mesmo tempo que tem identidade própria. Novamente, diferente do De Volta ao Lá. Todos os personagens são funcionais e têm personalidade notável. Novamente, diferente do De Volta ao Lá. Quem dera se isso tivesse acontecido com o filme do Thor. Olha, acertaram o terceiro. Tem mais algum? Tem Wesley Capucho, ultrapassa as barreiras de um filme, é o poder, aí duas mãos levantadas. Deve ser o Wakanda Forever, né? Não dá pra fazer o cruzamento aqui, só um GIF, deve surgir daqui a pouco um GIF do Facebook com isso, né? Eu tenho uns outros e-mails aqui de uma galera que mandou logo depois que saiu o filme, né? Então peguei uns comentários mais da fase da estreia mesmo, o pessoal tava no hype pra caramba. O Clécio de Oliveira mandou o seguinte: o filme mais inovador da Marvel, tem momentos que me senti vendo um filme de outro estúdio, deixou mais animado ainda pra ver a Guerra Infinita. Amei o filme, disse o Juliano Monzi Álvaro. Cheguei a sentir empatia pelo Killmonger. Minha única crítica é o desfecho do personagem de Andy Serkis. Aí o Erivelto Correia: filme bom, não é o melhor da Marvel e nem um super filme, mas é bom, com cenas pós-créditos também boas. Eu acho que já chegamos num momento de tanto assistir filme da Marvel que elencar tudo num pódio é complicado, né? Vai ter aquele momento que, particularmente, cada um vai ter uma coisa que toca mais que o outro pra dizer que esse é melhor que esse ou esse é melhor que aquele. Eu acho que já sendo muito bom, já todo mundo sai ganhando. Mais alguns comentários aqui, né? De Vando Batalha dizendo que a Marvel não deixa de nos surpreender. Adorei o filme Wakanda Forever. E o Márcio Cris falou: sai daqui pra frente, só vou cumprimentar os amigos com um aperto de mão e cruzando os braços. Pantera Negra, Wakanda Forever. E aí vai, né? Tem um monte de gente já mandando aqui, o João Lucena dizendo esse filme é uma obra de arte, o Rafael Ramos dizendo fodástico, um dos melhores da Marvel de longe. O Rodrigo Maisina, o figurino surreal, filme político e atual, show de bola. Thiago Vinícius Mendes disse: que filme, meus amigos, que filme. Enfim, não vai dar pra ler sobre tudo aqui. Obviamente você vai dizer, ah, Coveiro, você selecionou os comentários. Eu digo, não, pior que não. Eu cortei uns comentários que não tinha nada a ver de um filme que muita gente criticava aqui sem ter visto, e também criticando conceitos do filme, ou críticas, digamos assim, de pessoas que estão achando que, sei lá, o filme foi direcionado para um público A e B, quando não é verdade, e que não valia a pena trazer para cá, né? Então, que realmente eu selecionei os comentários das pessoas que realmente tinham coisas a acrescentar, e não picuinhas. E, então, é isso. Acho que a gente pode ter percebido, até pelo resultado final, que a gente tem em apenas uma semana, né? Juntando os dois últimos finais de semana, a gente teve o quê? Mais de 700 milhões, um filme que com certeza vai passar para 1 bilhão. Não precisa provar nada, né? A Pantera Negra realmente tá mostrando aí que é um filme que mostra que a Marvel mais uma vez se superou. Mais algum e-mail aí? Não. Então vamos lá voltar para fechar o programa. Bom, a gente falou já bastante aqui da luta final, dos contextos dos vilões. Acho que foi bacana aquela guerra completa, né? Foi uma guerra civil ocorrendo em Wakanda, né? Em determinado momento as Dora Milaje não queriam se mexer, de repente elas decidem se mexer, tem uma DR de casal no meio, aparece rinoceronte, que eu no começo não entendi, mas agora eu saquei a referência lá de Jungle Action. Teve muitas coisas, tecnologia do Wakanda sendo mostrada, cada personagem acabou tendo sua função, né? O Everett Ross teve uma função, achei que ele podia ficar muito perdido no filme. Foi bacana ele ter uma utilidade lá. E aí a gente tem, talvez, as cenas pós-créditos, né? A cena final com a cena de meio crédito, elas são muito parecidas em termos de contexto, né? Elas são continuação uma da outra. Eu nem sei se a cena de meio crédito deveria estar ali, né? Ela podia ser parte dentro do filme, né? Porque se a pessoa não conseguiu esperar, ela ficou meio que boiando, então. Azar. Mas se você não vai embora antes do filme, da cena de pós-créditos, você merece ficar boiando. Aliás, você merece afundar, não ficar boiando. Mas a gente vê o que o T'Challa decidiu, então, fazer centros de apoio, né? De Wakanda pelo mundo. Começa em Auckland, e aí a Nakia vai cuidar da parte social, e a Shuri vai cuidar da parte tecnológica, né? Então vai ser aquela coisa mesmo de poder ajudar a comunidade da melhor maneira possível, né? Enfim, o momento final mesmo do vilão teve aquele todo contextozinho histórico, né? De ele remontar os antepassados dele. Ele não preferia morrer sendo jogado ao mar do que ficar preso, né? No caso, eu tô interpretando que ele tá falando do antepassado via o lado da mãe dele, né? Porque via o lado do pai dele, e um deles era realmente alguém que do Wakanda, que foi preso, que virou escravo, por aí vai. Pelo contrário, né? Cara, por um segundo eu pensei que tava falando da referência Rei Leão que tem nessa cena. Chega lá, o T'Challa chega lá com o Eric lá em cima, aí eles vão olhar o pôr do sol de Wakanda, aí o T'Challa diz assim, olhe, tudo que o sol alcança é o nosso reino, menos ali. Ali é o Zambari. Lascar, eu fiquei pensando como é que o Scar morreu, né? Que eu me lembro que o Scar foi jogado meio das hienas, mas enfim. Voltando. E aí isso meio que casa com a proposta da cena de meio crédito também, porque ele fala, olha, não é nem essa opção, nem essa, né? Não vamos tentar se dividir, né? Nem se isolar, né? Esse tempo todo o Wakanda ficou isolado, nem também vamos achar que a gente pode sair metendo o bedelho um país do outro e achando que a gente pode resolver ou dizer o que é melhor um pro outro, né? Vamos tentar solucionar de outra maneira, ofertando bens, ofertando ajudas, sem ser agressivo, né? Ou agressivo, não sei, ser invasivo seria a melhor forma, né? E aí a cena final acaba com ele soltando um provérbio africano, né? Pelo menos foi isso que o diretor colocou, e de que os inteligentes constroem pontes, já os tolos, eles criam barreiras, né? Meio que uma provocação para a atual situação dos Estados Unidos lá, né? Aquela cutucada, mas muito bem colocado, né? Que ele fecha depois dizendo que somos todos uma só tribo. Ou seja, quebrou o isolacionismo de Wakanda, né? O que repercussões isso vai ter pro futuro, e discute agora nas perspectivas, né? Acho que só isso ter acontecido dá pano pra muita manga, pra muito futuro filme, né? Essa abertura ao mundo. Você acabou de explicar por que é que o pessoal da Guarda da Fronteira tinha ficado contra ele, cara. É porque eles foram demitidos. Ah, Paulo. E aí tem a outra cena. E aí, cena pós-crédito mesmo. Essa aí tem cara de pós-crédito, que é pós-crédito mesmo. Que já tinha a bola cantada desde Guerra Civil 1. Tu não tava esperando aparecer esse personagem. Em determinado momento, a Shuri, quando vai receber o Ross, ele fala, ih, você trouxe mais um cara branco pra eu consertar, né? Ou seja, era uma pescadinha ali que você tinha que sacar. E quem leu o prelúdio de Guerra Infinita, que já começou a sair, né? Desculpa, primeira edição saiu hoje, ou saiu essa semana passada, sei lá. Também já fala que a Shuri que tá ajudando a tirar o bloqueio de programação mental da Hydra que o Soldado Invernal tinha. E aí quem aparece na cena pós-crédito final é Bucky, né? Ele nem quer que seja chamado de Soldado Invernal, né? Ele fala, não, eu sou Bucky. É curioso porque a Shuri é que vai, pelo visto, dar o braço novo pra ele. Ela diz que tem coisas a ensinar a ele, né? Mas tem um outro detalhezinho. As crianças lá que acabaram acordando ele, né? Quando ela sai correndo, elas chamam ele de Lobo Branco, Lobo Branco, Lobo Branco. Marmota 2, aqui é Lobo Branco, câmbio. Não, não é essa a referência. Agora você Thiago, você reclamou que eu deixei passar. Lobo Branco é o vilão Pantera Negra, né? Que é o irmão dele, o irmão adotivo, que o pai dele acabou... O irmão adotivo mais velho, né? O T'Chaka cuidou dele depois de um acidente aéreo lá das fronteiras do Wakanda e transformou ele no que seria o primeiro cão de guerra, pelo que eu entendi, né? Ou se não, o primeiro, enfim, o líder dos cães de guerra. E aí fica a dúvida, né? Ué, por que chamou o Lobo Branco? Mas como foi as crianças que chamaram, eu achei interessante isso. Porque Lobo Branco pode ser um termo usado pra eles, tipo Kaijin, né? Tipo estrangeiro, né? É Gaijin, né? Sei lá. Que é tipo assim, é o cara de fora, o branco de fora, o lobo branco, o lobo branco. Então isso é legal, né? Pode ser uma terminologia que se encaixaria também pro Hunter, né? O Hunter era um estrangeiro, era um cara branco no meio de Wakanda, né? Criado, sendo cuidado pelos Wakandianos. Então eu achei bacana ter esse tipo de referência, se bem que eu também gostaria que o Hunter pudesse aparecer. O Hunter é um puta personagem, né? Tá meio esquecido agora. Só quem usava pra valer mesmo ele era o Priest, né? Mas valia a pena. Então é isso. Então a gente tem essas cenas finais aí. E o que é que elas direcionam, né? Muita gente tava falando aí que achava que o Wakanda ia ter joia da alma. Não teve nenhuma. Acho que forçaria a barra. O próprio diretor falou. Já tem um vibranium aqui pra explicar. Já é coisa demais, né? E muita informação num filme só. Não dá pra falar de joia da alma aqui, não. Mas eu acho que esse final aí tem muita coisa o que falar. Essa abertura que o Wakanda dá ao mundo, pra mim, cheira justamente a esse arco que teve do o cliente inimigo de Estado 1, né? Que é as primeiras 12 edições do Priest, né? No momento que o Wakanda começou a receber refugiados, né? Começou a forçar a barreira dela, aí surgiu um doido, que era o Akeb, né? Um doido, um extremista religioso, que aí nas histórias ele tinha influência do Mephisto, né? Tinha os poderes de persuadir as pessoas através da maluquice dele, e aí tomou o Wakanda, né? Isso pra mim parece bem óbvio, que o próximo filme tem que tocar em alguma coisa desse sentido. Não precisa ser do mesmo jeito, nem o mesmo vilão. Mas que eu acho que a repercussão imediata é gente querendo tomar o Wakanda pelas fronteiras e os Estados Unidos ajudando, né? Vamos ver o que vai sobrar de Wakanda depois do Guerra Infinita. Depois da Guerra Infinita, né? Então, pra isso, então você tá dizendo, então, que os Estados Unidos financiou o Thanos pra invadir o Wakanda? Faz sentido. Foi, Paulo. Pra que joia do infinito se ele pode ter um pagamento em dólar, né? Exato. Eu gostei do final, a luta final dos dois Pantera Negra e Dourada lá. É o que o Paulo falou no começo lá da arma do Chekhov, lá do Tchaikovsky, que logo no começo do filme, quando mostra os trens em 3D vagabundo lá, eles falam, aquele negócio ali serve pra desativar os poderes do Vibranium, blá blá. Aí no final desativa aí que eu vou abrir um buraco ali no rapaz e enfiar a faca no infeliz. Gostei, foi um final esse sim, teve um final digno, diferente do Garra Sônica, nunca esqueceremos. A primeira cena pós-crédito me lembrou, assim começou aquela cena final do primeiro Homem de Ferro lá, faltou ele falar, eu sou o Pantera Negra, diferença que todo mundo já sabia. Isso mesmo, só que o diretor falou que é uma referência mesmo. Eu postei até agora recentemente um artigo nesse domingo, que é justamente o Ryan Coogler falando, que remete a isso. Tanto que aí quando ele fala, então, aí o Wakanda vai ajudar aqui, não sei o que, aí eu disse, Wakanda, o que um país bosta do terceiro mundo vai poder fazer pra gente? Dar aquele sorriso de sabe nada inocente. A cena pós-crédito do final mesmo, realmente pós-crédito, achei legal porque, como falaram no filme, se você olhar no trailer do Guerra Infinita, você vê que o Buck tá lutando ao lado dos Wakandanos, como tava na legenda, eu acho. Wakandiano, sei lá como fala. Que ele se mostra ele lutando do lado deles. Essa cena pós-crédito dá uma ideia que ele tá vivendo lá. Não sei quanto tempo passa, tipo, entre o Guerra Civil e o Guerra Infinita. e esse filme é onde se encaixa mais ou menos, mas dá pra ver que ele tá vivendo naquela casinha lá do Papacabim há um tempo já. E você falou da alma lá, eu só quero falar que esse pessoal que gosta de fumar outro tipo de folha, não a folha lá do Pantera Negra, que fica conjeturando coisas. Eu vi ali um texto outro dia falando que a joia da alma pode estar dentro daquele... do aerolito lá que caiu. Que aerolito? Do... que caiu. Que veio o vibranium. Porra, Thanos vai precisar escavar pra caceta, viu? É, por isso as plantas que saíram de lá permitem as almas se conectarem e blá, blá, blá, blá, blá. É, mas eu quero... Pô, caiu e o Thanos vai ter que cavar pra caceta pra achar que... Ah, o Thanos, ele manda os carinhas dele lá, ó, cava ali e eu vou ficar aqui no... Não, faz até sentido, né? Mas, enfim... Se o Thanos tiver um radar do dragão pra pegar a joia do infinito... Já que o Paulo desistiu de fazer referência a Dragon Ball, eu faço. Paulo tá fraco. Não falou nem até agora, a gente falou um monte de T'Challa, T'Challa, e não contou T'Challa, Red T'Challa até agora. É, tá bom, você já são duas, o Paulo tá triste. Bom, vai, Paulo. Eu gostei do final, é só. A única coisa que eu não gostei foi do Leopardo lá, mas assim, como eu te disse, o Killmonger era aquele vilão que eu não queria que ele morresse, mas narrativamente não tinha outra saída, não tinha como, assim, tipo, ele mesmo escolheu morrer naquele momento lá, que o cara, não, a gente pode curar você, eu te esfaqueei, mas eu não queria te matar, e por aí vai. Aí teve aquele final lá, Rei Leão e tudo mais, mas o final foi bom. A questão toda foi só aquela cena pós-crédito que eu fiquei com muito medo. Porque se você não assistiu Guerra Civil, vocês estão lá, a Shuri chama um cara, aí o cara sai. Aí sai um cara barbudo, cabeludo, branquelo, com a túnica azul e vermelha. E ela ainda diz, vou te ensinar umas coisas. Aí ele olha pra água, eu pensei, não, ele vai começar a andar sobre as águas. Paulo, você tá pegando que muitas pessoas estão confundindo mesmo. Mas pois é, cara, chamaram ele pra derrotar o Thanos. Sabe uma coisa que você não percebeu? Você falou que ele tava com a manta vermelha e azul. Você sacou que tinha uma referência aí, né? Que ele torce Fortaleza? Não. Vermelho e azul. Não preciso falar, né? Não, entendi agora. É que as crianças são daltônicas. Viram uma pessoa com vermelho e azul. Branco, branco! Foi péssimo. Eu só quero falar um negócio rapidinho. Vocês estão falando de Rei Leão, só quero fazer justiça. E tudo que vocês falaram de Rei Leão, vocês substituem por Kimba, o Leão Branco, que foi da onde o Rei Leão copiou. Só isso mesmo. Vai, Felga. Cara, o final tinha que ser daquele jeito mesmo, né? É, tinha que terminar e tal, e acho que foi uma cena bem legal mesmo. Ô Felga, deixa eu te interromper, Felga. Felga, o final daquele jeito mesmo tinha que terminar. É óbvio que o final tinha que terminar, Felga. Se até é a história sem fim terminar, imagina. Ô, Felga, tu tá bêbado, porra. De sono. Bom, vamos dizer assim, a forma como terminou não tinha como ser de outro jeito, certo? Acho que o Killmonger escolheu, vamos dizer assim, um caminho... Ele realmente falou, eu não vou... O que, que você vai fazer? Você vai me prender e tal? Então, se é pra ser assim, é melhor me jogar no oceano junto com meus antepassados, no caso, provavelmente fazendo referência aos antepassados da mãe, né? E as duas cenas pós-créditos, né? Você vê que uma é mostrando que o Wakanda provavelmente vai ser uma nação, provavelmente agora cada vez mais... influência, cada vez mais vai ter destaque, né, na geopolítica aí do mundo, o que certamente abre espaço para não só esse arco do Latib, né, do Priest, mas também aquele arco do Reginaldo Rudlin, né, de uma eventual invasão ao Wakanda, né, que aliás a gente vai ver, né, provavelmente veremos uma invasão ao Wakanda no daqui dois, três meses, né, em Guerra Infinita, né, e o final lá mostrando, né, o Buck, né, que é interessante, porque o Buck no final de Guerra Civil pediu pra ficar trancado lá no... Até tirar o controle mental, né? Ah, é porque na cabeça, acho que pelo que eu entendi, o Buck não tinha mais esperança de ter o controle, né, o removido, né. Então ele tinha pedido pra ficar meio que fora ali, ficar se adormecido, né, pra sempre, né. Pelo jeito a Shuri, né, tem algum método aí, conseguiu algum método pra, vamos dizer assim, melhorar a cabeça dele, né. E é claro, essa referência, né, quem leu os quadrinhos, né, do White Wolf, né. Peguei também, quando o Paulo começou a falar White Wolf, eu falei, ué, mas... Aí depois apareceu lá o Buck, né, e falei, ah, então esse aqui já é o próximo, a partir daqui é Guerra Infinita mesmo, né. Eu tava só uma coisa que a gente tava aqui falando, que era do Killmonger falando dos antepassados da mãe dele, mas a gente tem que ter em mente uma coisa. Ele ficou o quê? 3 dias em Wakanda. O que ele conhecia de Wakanda era de livros e que o pai dele tinha contado. Todo o contexto, toda a vida dele foram nos Estados Unidos. Todo mundo praticamente que ele conheceu da etnia dele era afro-americano. Então, assim, tipo, ele estava inserido naquele contexto e se sentia pai daquele contexto. Por mais que ele tivesse não, sangue ele, wakadiano. Ele era mais afro-americano do que o wakadiano. Na cabeça dele tudo funcionava justamente assim, os coleguinhas dele, isso tudo. É justamente, ele ainda se sente, assim, em Wakanda, é como se ele estivesse visitando, sei lá, a casa dos antepassados dele. Ele era um estrangeiro em Wakanda, pelo menos no que ele se sentia, por mais que ele fosse da família real. Então, ele aquilo ali fez todo sentido. É. Bom, então a gente pode dar por encerrado aqui nosso podcast, né? Tanto o último podcast falando da fase do Priest, né? Como esse aqui. É um podcast que rende bastante coisa, né? Muita discussão. Eu acho que é mérito das próprias histórias do Pantera Negra, né? Percebe-se isso. Então, obrigado mais uma vez pela participação de vocês aqui. E até o próximo podcast. A gente só vai ver agora em março. Até lá. Tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.